Ah, quer comer o cachorro quente, mas foi não. Você não, se você não comeu de Osasco, você não comeu o cachorro quente. Viuberão é um fenômeno. Tem que ter purê, mano, né? Hã? Tem que ter purê. Ele é o quê? Batata palha. Ah, batata palha, tudo bem. Me recusa a ver vídeo de gente comendo comida. Eu também. Vou lá e como, porra. Só vejo vídeo de gente comendo outras pessoas, tá, cara? Isso é bom, isso é bom. É só isso. Caralho, o pivô do melhor estilo Diego da vida do universo. Canibalismo é maneiro pra caralho. Eu enxago de diversão começando a sua 200ª edição para falar sobre uma das surpresas que tivemos esta semana depois de muito tempo com o coração abandonado. Mega Man 11. Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Nish, inimigo, e nessa semana que a gente tem o relato. Mega Man 11, as engrenagens do destino, no final de 2018, para que você passe um ano esperando. Engrenagens do destino, imagina a novela das oito, sei lá. Pior que o subtítulo é esse, cara. O nome japonês do jogo é Rokuban Juichi. Engrenagens do destino em japonês, quer dizer. Caralho, vocês não vêm tanto tempo aqui que eu fiquei até sem jeito agora de falar. Diego GC? Digo. O vulgo Cebolinha Cabeludo, como era, né? Do Lore aqui do Baixo Preguiçoso. Como outrora. Assim, né? Que sou conhecido, talvez. Eu quero saber se no ano de 2000 e XXX é o ano da putaria, é isso mesmo? Mas Mega Man é 2000X ou 2000XX? É 2000XX, eu perguntei se 2000XXX é o ano da putaria, é? Ah, bem, bem bolado, com certeza é, claramente é. Só um questionamento aqui, claramente vocês passaram em casa. Olá, pessoas, aqui é o Diego. E o Dio Rod? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei vendo a parada. Olha só. Eu sou um sentimental, depois que eu virei pai, eu fiquei mais chorando ainda. Você sabe que o Mega Man não é teu filho, né? Mas eu chorei. Ainda! Como você pode ter tanta certeza disso? Olha aí, caramba, alguém andou metendo. Olha só. Agora a gente pode avançar o vídeo pra 2000XX, quando o pequeno, agora grande Marquinhos está se formando na faculdade. E aí, e agora o formando Marcos Félix Rodrigues. Aí começa a tocar. E o pai lá. Você é meu filho, cara. Como se aquilo pronto bem. E é isso aí. Nessa semana vamos falar da espera que a Capcom fez. Vamos discutir sobre o que é essa nova aparição do Mega Man em seu novo jogo, Mega Man 11. Continuando daqueles jogos Mega Man 10, mas com outra aparência. Estilo Memory Hunter X. Tudo isso e muito mais depois do Shimei. Estilo Might Number 11. Chupa Might Number 9. Depois de um longo e tenebroso inverno, retorna a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. Supostamente para a edição 288, mas isso está sujeito a mudanças como a vida. A vida muda. A vida você muda. Aceite ou não. Mas o que nunca muda é o Senhor da Eternidade aqui do meu lado, porque ele é eterno. Eu sou eterno. Não, mas só que eu sou eterno não significa que eu não mudo, cara. Eu funciono num ciclo, entendeu? É, mas muda pouco. Da mesma forma que o universo. Mas enfim, o que estamos aqui pra fazer é ler e-mails e logo começa com Lone Player, aquele demônio, aquela pessoa cujo caráter foi moldado por nós. Que nos diz? Infelizmente. Criamos um pequeno monstro. Olá, Daigo, Senhor da Eternidade, como vão? Aqui é o Lone Player escrevendo. Muito parabéns bem. Pelo início do episódio. Estava bem interessante enquanto vocês liam o artigo da Wikipédia sobre a origem da Playboy. Pera, isso é sobre o episódio da Playboy que a gente gravou, tipo, em 84, mais ou menos? Sim, ainda estamos lá. Ótimo. Fazer o quê? Quanto tempo faz que não tem programa? Anos. Algumas semanas que formam meses. Sim. Que, por sua vez, formam frações de anos. Estava realmente legal. O programa ficou um lixo quando começaram a falar sobre punheta cagando na casa do Comandante Cobra e masturbação em grupo enquanto o dono da casa saía para comprar combustível. Normal, você não podia esperar que o episódio fosse 100% bom, né? É, tinha que ter alguma cagada, literalmente. Parabéns também ao Daigo pela visão empreendedora de investir no mercado pornográfico. Afinal, essa indústria que define padrões a serem seguidos pelo mundo, como o VHS, o DVD e o Blu-ray. De que forma você investiu no mercado pornográfico? Você não lembra, não? Não. As revistas que eu ganhava do meu pai, eu pedia dinheiro pros moleques da vizinhança poder ler. Entendi, você fazia tipo prostituição de punheta, basicamente. Fantástico. E pagavam extra se danificasse a revista de alguma maneira. E esse inclusive extra era dinheiro e porrada minha. Principalmente porrada. Ah, eu ficava realmente puto. Justo. Enfim, jamais comprei revistas pornográficas, mas na escola sempre aparecia algumas. A primeira que vi foi da Marisa Hort enrolada numa cobra. Achei escroto. Falta ali criatividade, amigo. Uhum. Luz del Fuego e o caralho. Depois vi várias outras, como a da Tiazinha, Feiticeira e Sheilas. Mas estava preocupado mesmo era como em fazer o rank no Resident Evil 2. Aliás, zerei este jogo em 56 minutos. Moral da semana, não seja um manjador. Entendi. O que exatamente tratamos como manjador? Não sei, eu vou chutar que ele está associando a manja-rola, talvez. Aí não, que não pode ser mesmo. Não manja a rola dos outros. Quando você vai urinar no mictório, no banheiro, não fique manjando a rola do amiguinho que tá no mictório ao lado, por favor. É, não é legal. É traumatizante. É, o Sensui Misantropo nos envia: longos dias e belas noites, Heisenberg da pornografia, senhor do masoquismo. Aqui é o Sensui Misantropo atendendo ao chamado da nudez artística. Vou optar por usar termos educados neste e-mail. Vamos ver até onde isso vai. Por favor, né? E eu não pude deixar de reparar que, curiosamente, o Lapis postou um podcast com esta temática logo no último dia do famigerado NoFap September. Tem isso? Não sei da existência disso. Que idiotice. Sei que não teve nada a ver com isso, provavelmente não. Mas foi uma coincidência do mínimo interessante. Talvez. Há controvérsias. Não sei qual é o problema do Daigo com a Maria Padilha. Qual é o problema com a Maria Padilha, Daigo? Aquela vagabunda. Quando ela posou pra Playboy, ela já tava meio veinha. Tá. O problema dela é que ela é velha, então. Segundo a pesquisa que eu conduzi, achei ela bem chinelável. Ela é chinelável, fato. Na época da publicação. Até hoje, se bobear. Espero até saber qual foi a primeira Playboy que eu vi. Tratava-se da Eliemari Silva da Silveira. Mais conhecida como Mara Maravilha. Cara, tinha Playboy da Mara Maravilha? Isso é tipo nos anos 80, né? Ela posou na época que ela tava grande no SBT. Justo. E aí, quem é que carrega o maior fardo mental agora? Você, parabéns. Só não, eu não acho ela tão fodida, não. Foi um belo trabalho. Ela de ninja e tal. Eu também acho. Só a título de curiosidade, o primeiro VHS que eu assisti foi um da Penthouse intitulado Penthouse Letters, volume 1. Uma produção bem zoada para os padrões atuais. Diga-se de passagem. E se eu não me engano, esses da Penthouse só simulavam, não tinha sexo pra valer, não. Era sexo na perna, famoso. Uhum. Sexo de barriga. Clássico, tipo Emanuele. É. E gostaria de fazer um adendo, já que a discussão sobre o assunto no podcast me pareceu inconclusiva, sempre é. Assistir pornô em grupo só era válido antes do final da década de 90. Cara, assistir pornô em grupo nunca foi válido e nunca será válido. Não, não tem como. Quando um adolescente achar uma revista VHS desses era um evento. Ah, tudo bem, você pode assistir pornô de zoação e falar, hahaha, estou assistindo pornô, hahaha. Mas você realmente assistir pornô imersivamente e com o intuito de masturbar-se não é válido com amigos. Obviamente. A não ser que você esteja em um grupo muito específico de seres humanos, de indivíduos. Já que era difícil de se obter esse material, mesmo assim era algo meio vexatório. Not really. Já no vexatório era você tentar comprar na banca. Que eu, é, dá uma merda. Dá uma merda. Já nos dias atuais, no mínimo, é que nem comprar camisinha. Até hoje rola um... Quando é mulher, tá ligado? A caixa da farmácia. Já nos dias atuais, é no mínimo suspeito ficar apreciando esse tipo de material em grupo. Então a etiqueta diz que essa fina arte deve ser apreciada na solidão. Sim, ela diz. E a minha Playboy favorita é da Luísa Tomé, na Playboy de novembro de 2004. Porra, essa é da Playboy gringa, não? Ou não. Eu tô confundindo com outra Luísa Tomé. Não, a Luísa Tomé é aquela que era da Globo. Ah, tá. Tô confundindo com a Marisa Tomei. Nossa senhora. Oi? Essa, infelizmente, nunca posou. Eu bugou meu cérebro, desculpa, mas é porque eu não faço ideia quem é a Luísa Tomé. Enfim. Na Playboy de novembro de 2004. É, eu tenho uma queda violenta por MILFs, quem não tem? Freud explica. Bem apessoadas, elas ganham fácil de qualquer uma dessas novinhas a controvérsias, que ficam pagando de gostosinhas nas redes sociais. No mais, nada mais. Abraço a todos, dinheiro sempre e Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx, sim, Black Onyx. E por Black agora Onyx. Temos o Psicopata do Beição. Grande Psicopata. Olá. Do Beição. Olá, caras. Aqui é o Psicopata do Beição novamente. primeiro gostaria de agradecermos por terem lido o meu e-mail. Valeu. Por nada. 10 conto. Referente ao podcast 285, sou um dos doidos que curtem história em jogos de luta. Eu também, tô aqui. Todo mundo curte, eu acho. Menos o Bode. O Bode é chato. Mas ele é comunista. Tenho que entender as motivações, porquês, qual a causa, motivo, ração ou circunstância daquelas lutas ocorrerem. Talvez por isso eu não goste de Street Fighter, pois acho a história profunda como um pires, mas é de propósito, a Capcom não tá tentando. Pois é. Sou muito fã de Soul Calibur, acho a história muito bem trabalhada, na qual os motivos das lutas ocorrerem são, em tese, aceitáveis, exceto o 5. Mais ou menos. Fez uma merda fora do normal. Não, o 5 é até legal. Até que ele tem pontos absurdos legais, assim, de por que as pessoas estão brigando. Cara, eu acho que eu consegui escapar ileso do Soul Calibur 5. Eu nunca joguei até hoje. É porque o 5 ele é bem ruim. Fica só eu no sei. 4 e se for bom, o 6, né? Duvido. Ah, ele vai ser o 5 polido, saca? E com acho que, foco melhor na história. Duvido também, mas vambora. Ah, vamos com calma, pô. O negócio ainda vai voltar pra época boa do negócio. Ainda tinha Sofitia. Mas fora isso, acredito também ser um dos poucos loucos que preferem saber o final do jogo antes de jogar. Qual é o seu problema? É, isso é doente. Evitando possíveis frustrações. Não! É tipo, sei lá, tu querer gozar antes de transar. Né? É referente ao podcast. Depois tu obviamente não vai querer transar depois, esse é o ponto. É, você vai ficar tipo, ah, já fiz, né? Foda-se isso. E referente ao podcast 286, foi foda. Tinha uma coleção de DVDs de dados chamada de MGS, Metal Games e Sexo. Onde colocava coisas de metal, imagens de jogo e vídeos de recreação solitária para os homens. No mais, valeu mais um podcast foda. Cara, por nada, cara. Por nada. Só os 10 contos da gente ter lido, 2,5 só agora, 20 contos, 10 pra cada um. Bom, agora tem o meio do caralho, sei lá quem é, Nitrox. Para o Dai Rota e o Senhor da Efemeridade. Senti uma certa... um certo antagonismo para com o nosso amigo Daigo. Uma certa cretinice. Quem escreve é o Nitrox. Queria agradecer pelos podcasts. Tenho ideia sem acento, seu cu. Tenho ideia agora, infelizmente, é sem. Tenho ideia do trabalho e esforço envolvido. Aguentar o ninja inimigo gritando não é fácil, de fato. É um desafio todo dia. E da impressão que o lápis fica sobrecarregado. Sim, ele fica. Sendo engraçado e informativo ao mesmo tempo. Sim, ele tem que ser engraçado, informativo, entreter e aturar o ninja inimigo ao mesmo tempo. Não é fácil. Porque ele é o co-host. É o pior possível, porque ele tem que aguentar o host. Pelo menos eu e o Douglas, a gente já teve nosso espírito quebrado há muito tempo. A gente só se preocupa em falar merda e ser agressivo. Falar merda, ser agressivo e tentar informar, por que não? E tentar informar na medida do possível. Gostaria também de fazer uma crítica construtiva ao querido podcast, essas são as melhores. O BFS precisa se atualizar, falar de temas e jogos mais atuais. Você tá só certo, fera, mas é, pelo menos da minha parte eu sou pobre e eu não tenho dinheiro pra jogar os jogos atuais. Nem tempo. Caralho, eu queria tempo. Eu queria ser criança de novo, Dani. Eu também queria ter tempo. Puta merda. Sabemos que é legal ter momentos de nostalgia, mas não pode ser só nostalgia. Bom, essa crítica vale pro BFS desde de 94, mas tudo bem. É pertinente desde então. Acredito que o assunto abordado mais recente foi o Sonic Mania, remaster de jogo antigo. E eu mandar esse e-mail no podcast do Street Fighter, porque já tinha essa impressão há algum tempo e os próximos comprovam que é uma falta de atualidade. Mas Sonic Mania é novo, não é a Daigo? Sim. Foda-se isso, então. Ele não é remaster de jogo antigo. Porra. Ele é um jogo novo feito como se ele fosse antigo. Aliás, o Street Fighter também é um jogo novo, bem ou mal, né? A gente falou... Tá, tudo bem, a gente falou da história do Street Fighter, mas obviamente o foco foi no 5. Sim, porque é o mais recente. Enfim, há uma falta de atualidades e um pouco de direcionamento. Não entendi o que você quis dizer com um pouco de direcionamento, mas é óbvio que rola um pouco de direcionamento. Em tudo rola um pouco de direcionamento. Exemplos. VGS 2017. BFS vai comentar a fazer o podcast sobre... Não. Constando nunca chamaram a gente, então nunca vamos. Integrante carioca munido de biscoito Globo com birra. A gente não tentou arrumar credencial pra essa porra, aí nego não... Tentou e mandaram a gente a merda. Quando a gente é merda, a gente não quis pagar porque a gente é escroto também, foda-se. E eu pagar, cara, pra entrar no evento? Eu fui, eu acho que em duas BGS na minha vida e as duas foram uma bosta. É. Então tem isso. Não ajuda muito. Esse ano foi muito bom, teve o Kojima autografando o braço do fã. Pô, foda-se, Kojima. Pra fazer tatuagem, entre outras zoeiras. É, que nojo. Né? É, Super Nintendo Mini. Além do lançamento de coisas nostálgicas que vocês adoram, foi incluída a versão final de Star Fox 2. Deve ser uma bosta. A gente não falou em algum momento qualquer coisa de Star Fox 2? Ou tu falou, falou, mas a gente ainda não tinha jogado. Enfim, HDR. Sei que Daihota não terá condições nessa década de ter uma TV com HDR. O que, que é HDR? Nem sei o que é. Eu não faço ideia, mas deve ser alguma coisa imbecil de cara que eu preciso, que eu prefiro gastar meu dinheiro com coisa melhor. Com sexo. Mas ao contrário do 3D, essa tecnologia realmente faz diferença. No Uncharted 4, Rise of Tomb Raider são bons exemplos. Forza 7 melhorou, mas o Gran Turismo Sport subiu a régua nesse quesito. É excelente. Bom, não estou familiarizado com essa tecnologia, mas eu acredito que... Porra de HDR é essa? Que buceta é essa? Depois a gente pesquisa melhor. PS4 Pro e Xbox One X. A melhora dos consoles atuais. Cara, vou te dar uma dica. Console morreu. Para de comprar console. Para de ser burro. Obrigado. PS4 Pro saiu na frente. Foda-se, vai tudo... Dá prejuízo essa merda. Mas o Xbox tá vindo com mais poder gráfico. Foda-se. Foda-se gráfico? Sabe o que tem mais poder gráfico? Meu pau. Mentira, PC. Uou. Meu pau também. Bubsy. Caralho, Bubsy ainda existe? Aviso Ninja Papai Inimigo que dia 31 de outubro já passou um tempo. Caralho. Não, bastante tempo. Caralho, esse e-mail é tão antigo. Pois é. Olha quanto tempo faz que a gente tava parado. Puta que pariu, nego. Já até esqueceu dessa porra. Que dia 31 do 10 lança o novo jogo dessa franquia, que só ele gosta, e vendo o trailer não parece ruim. Ah, cara, mais que gente. Franquia, acho que cara, tem o quê? Três jogos agora? É, tem tipo Bubsy 1, Bubsy 2, Bubsy Peru. Né? PlayerUnknown's Battlegrounds. A ascensão dos jogos tipo Battle Royale é ao ponto de GTA V copiar o modo em poucos meses, chegando a superar o CSGO, mais de 2 milhões de players online, e admito que é bastante viciante. Sim, é. UBG, algum de nós joga isso? Eu jogo, eu gravaria. É, então pelo menos tem você. Você arranja gente pra fazer isso? Bom, talvez o Bernardo. No máximo. Sei lá, o Demartino não joga? Não. Ih, caralho. Talvez o Bernardo convenceu, sei lá, o Pivoto a jogar essa merda. Pivoto, sei não. Lá, teu primo. Meu primo? Né? Você não tem um primo que joga? Joga, mas acho que ele nunca jogou público. Enfim. Guerra dos exclusivos. Começou com o Street Fighter V para a Sony. Street Fighter V é exclusivo do PlayStation? Acho que é, porque a Sony que pagou aquela porra. Que tiro no pé. Agora a Microsoft está conseguindo revidar com o PlayerUnknown's Battlegrounds e Cuphead. Cuphead válido. É a PUBG também, na real. Lançamentos. Project Cars 2, ninguém liga. Foda-se. Middle-earth Shadow of War. Eu não gostei do primeiro, eu não vou gostar do segundo. E cara, o meu problema com esse jogo é o sistema de combate. Esse sistema de combate do Batman foi pra mim foi a coisa mais câncer que já veio ao mundo. É pior do que FPS. FPS é tipo, é overused, mas pelo menos é divertido. Enfim. Uncharted Lost Legacy. Não ligo. É, também não. The Evil Within 2. Certeza que, também sei lá, não o ligo. Ximenes e a Babs gostaram de falar sobre isso. Não, acho que a Babs não jogou não. O Ximenes tava meio afim. O Ximenes é viciadão nesse jogo. Gran Turismo Sport. E a GG também deve gostar, não? Não é esse que tem, um dos caras do Resident Evil, sei lá, que escapou. É, do Mikami. É, então. Chama a GG e Ximenes e fala sobre essa bosta. Gran Turismo Sport. Eu não gosto de jogos de terror, cara. Não consigo jogar. Eu já tentei muito. Teve um que eu joguei recentemente que era muito bem falado, um tal de Outlast. Sabe qual é? Manjo. Cara, o jogo, ele era exatamente como a grande maioria dos jogos de terror são. Que é que nem aquele... Como é que chama? Amnésia. Que é a parada mais escrota. É basicamente um jogo onde você tem que ficar procurando coisinha no chão. E enquanto isso, você toma susto pra caralho. É só isso. Você fica concentrado, tá ligado? Quando você fica... Que nem aqueles vídeos que tem. Tipo, procure não sei o que na tela. E aí, de repente, vem aquele boneco do exorcista e um grito. Só pra te dar aquele sustão. Exato, o jogo é sobre isso. Você fica concentrado procurando merda no chão e aí o jogo te dá um susto. É só isso. Não tem tiro, não tem nada. Você só se fode. Não tem graça. Também não gosto. E me irrita e o meu coração bate mais forte. E é triste. Gran Turismo Sport, South Park. South Park eu quero. Eu quero jogar o antigo, não joguei ainda. Eu tenho, não joguei. É o A Vara da Verdade, né? Não é irônico. Esse tem uma tradução muito boa. Esse tem uma tradução muito boa, o segundo. Que é o The Fractured Butthole. E como é que é em português? É a venda cabum da força. Que bosta. Ai, ai. PS, não é irônico que o Douglas Young seja o mais old de todos? Cara, se mata. Se mata antes que seja tarde. E nem Young, o G é mudo. Acho que eu já disse isso. Eu sei, eu falei de propósito pra... Eu sei, mas pra ele... Pra as pessoas entenderem a piada e tal. Não sei porquê, na real, eu podia proteger as pessoas dessa piada, mas enfim. Abraços. Abraços. Agora o último, que é o do MacLeodman. Que nome, MacLeodman, porra, muito MacLeodman. Justo. Eu gosto que, tipo, existem duas maneiras de você escrever MacLeod. E ele conseguiu achar uma terceira muito escrota. E ele errou as duas. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas enfim. Fala aí, sou o... Não vou falar seu nome. MacLeod, man. Tenho 40... 40 anos? Deixa o cara. É, tu tem por aí também, o Zé Cu. Eu tenho 35, caralho. É um abismo. Tá quase lá, fera. Não tenho não, não tenho o que fazer, próstata ainda não. Respira aí, vai dormir, quando tu acordar tu vai ter 40 anos, cara. Que nojo. E sou torturador, alguns chamam de dentista. Nunca havia enviado um e-mail para vocês, mas devido ao tema pitoresco e por ter uma história curiosa, parei o que estava fazendo para contá-la. Perfeito. Não faço ideia... É, perfeito. Tipo, largou o cara lá com a boca aberta, batendo, né? Não faço ideia de quando aconteceu, mas foi no início dos anos 2000. Meu irmão, que trabalhava como modelo, também conhecido como entregador de panfletos, me faz lembrar que é isso que o Marcos Oliver faz agora. Com certeza. O Marcos Oliver é aquele cara do caralho? Teste de fidelidade. Teste de fidelidade. É, ele faz isso, ele entrega panfletos e ele é vitrine vivo em São Paulo. Foda. Ah, um bom emprego. Alguém tem que fazê-lo. Me liga, feliz da vida, pois ia participar de um evento da Playboy. Topzera. Hospedagem num hotel de luxo, com tudo incluso, e ainda ficaria do lado de várias coelhinhas. Nada mal. Vão comer todo mundo, disse ele empolgado. Acho improvável. Quer dizer, eu não sei, de repente o cara é mito mesmo. Eu não sei, mas acho que não. Essa história não pode terminar assim. Não. Algumas semanas depois, ele me liga todo tristonho dizendo... Peguei AIDS. Você vai... Né? Nossa, que horrível, imagina. Tô idético, fudeu. Gonorreia. Você vai acabar sabendo por outras pessoas que vão me zoar, então eu vou contar logo. Pegou um travesti. É outro final, né? Mas acho que esse final só seria realmente triste, tipo, se ele tivesse conflito com ter gostado. É válido, cara, é válido. Não, se você curtiu, ninguém precisa saber da tua vida, parceiro. Vou resumir para não tomar muito tempo de você, mas o fato é que o evento era para divulgação dos canais Playboy. Canais. Plural. Quando separar as distribuições, as garotas receberam fantasia de coelhinha para divulgar o canal Playboy, outros caras uma roupa básica para divulgar o Sexy Hot, e meu irmão e seu amigo receberam um macacão sem camisa com um belo arco-íris estampado para divulgar o Gay For Men. O nome do canal é For Men só, eu acho. É. Eu tô sabendo pra caralho. Eita! As pessoas que dá fim. Cara, é um trabalho muito honesto, eu acho. É, se ele ganhou grana... Não teve nem que dar o cu, tá ótimo. Em suma, ele não pegou nenhuma mulher, pois todas achavam que ele era boiola, levou todas as cantadas possíveis do público-alvo, incluindo assédio moral, passada de mão na bunda em balada gay, fantástico. Além de precisar de distribuir pênis de borracha para todos os participantes como brinde. Ai. Achei digno. Não, dá pra entender por que que isso fere, né? O maluco não tava preparado, os anos 2000 que ele começa era meio selvagem. Eu acho válido. É assim. E para eternizar e provar o fato, manda a foto que registrou tudo. Pena que eu não tô com acesso aos horror agora. Peço para triste. Que não divulguem isso para não se espalhar mais do que deveria. Meu irmão é o da extrema esquerda. Eu lembro de ter visto a foto e seu irmão estava tentando sorrir. Ai, meu caralho. Ai, caralho, mas enfim, foi uma boa história, foi uma boa história. É válido, é válido. Mas tipo, é trabalho, parceiro. Trabalho então, é trabalho, vice-versa. Meu irmão ganhou uma grana, deve ter sido uma grana legal, talvez. Se bem que modelo paga mal, né? É, ainda mais aqui no Brasil, né? É, mas enfim. Tudo paga mal. Mas enfim, foi lá, experiência, cara, experiência. Histórias para contar, ruins ou boas, é isso que motiva. Pois é. E já que estamos perto do final desse negócio, falta só a moral da semana. A moral da semana é: tente viver histórias. Se der errado, pelo menos você tem uma história boa pra contar. É verdade. Não tenham medo de errar. Aventure-se. Que tal? O erro gera aprendizado e histórias engraçadas pra se contar. Uhum. Eu gosto disso. E logo mais, tem mais! E... Porra. Esse negócio de divulgação, cara, lembra um brother meu que fazia isso, mas foi pra negócio de internet, que foi uma merda lá da IG, tá ligado? Que ele tinha que distribuir aqueles CDs de acesso. Nossa senhora, aquilo era triste, cara. Sério, eu devia ter uns 16 CDs de acesso só da IG. Tipo isso, que a história, no caso, era uma velhinha que ficou em cima dele durante o evento todo, e ela deve ter pego uns 16 discos só pra poder ter... assunto com ele, saca? Nossa. Mega Man, mas perto de vocês é sacanagem. Que time, amigos. Olha a responsabilidade, hein? Não vai começar que nem o Jim Fá, não. Esse é papinho de especialista é foda, hein, ó. É, são os gurus. Não, John Rod. O Diego é especialista. Eu não choro com essa porra. Eu não choro com essa porra. Não. Tem uma série, só disso. Cara, eu tô dinheiro, né, cara? Só falando disso, assim. Não é por amor. Aí, pô, hoje não é aniversário de ninguém, mas vocês estão de parabéns. Putz, que pariu. A gente já foge dessa, né, cara? A gente tu não tem, quer ser... Originimil, que... tem quantos sobrinhos já, tu? Uma, né? Caraca, muito complexo. Tá fazendo umas piadas de tio foda já, mano. Porra! Tem que ser, né? Ai, senhor Cebolinha Cabeludo, meu amigo Diego GC, tudo bem com você? Quanto tempo, cara? Tô tranquilo. Estou em outro país agora. Mudei, fugi. Ai. Então tá tudo bem, pode ficar tranquilo que tá tudo bem. Eu tô tranquilo. Olha só, eu tenho acompanhado as suas atividades, tenho acompanhado as suas loucuras, e eu sei que de toda essa espera que Mega Man nos fez, você é uma das pessoas mais abaladas. Você está zerando e gravando e fazendo um rush de bosses e dissecando a série até hoje. É verdade, e não acaba essa porra, é muita coisa. Eu fiz toda a série clássica até o do 6 do Nintendinho, todos de Game Boy, que são 5. E o de Mega Drive, que é uma coletânea com 3, mas tem uma parte especial lá com Wars. Os Robot Masters, que são baseados naquele livro lá, Jornada pro Oeste, lá, saca? Saiu do Son Goku. É. Então, eu joguei bastante coisa, são 9 temporadas que eu já coloquei no meu canal, cada uma explicando todos os Robot Masters de cada jogo, né? Então, tem toda uma explicaçãozinha de cada um, suas referências, criações e tal. Então, assim, até o Mega Man 6 eu estudei muito bem. Dali pra frente, saca? A gente ainda... Eu tenho aquela lembrança mesmo nostálgica de ter jogado, não ter estudado, me aprofundado. Então é meio que quando eu comprei o livro, né? O Robot Master Filho, que eu uso como base pra essa série, eu vi o quão merda de um fã eu era. Porque eu olhei e vi, eu falei, meu, eu não matei nem metade disso aqui. Quem disse que eu sou fã de Mega Man? E aí eu comecei esse projeto pessoal e resolvi documentá-lo. E aproveitando que eu tava aprendendo coisas novas, né? Tipo, dividir isso com todo mundo. E é legal porque você vai aprendendo e descobrindo como é que é a criação de cada jogo, sabe? Quais foram as inspirações e a experiência do time mesmo, né? Na criação de cada um deles. Eu tenho uma enciclopédia gigante aqui, que é o MM... o MM30, né? Que é o MM30? Ou o MM50? É o MM25, é o MM25. É o 25. É porque 30 anos fez agora. Quando eu fiz ele, fez 25 anos. É, 50, né? Então, tu confundiu com o MSP50. É, da Mônica. Da Mônica. Exato. Eu tenho a MM25 aqui, e ele é uma enciclopédia que, tipo, tem muita informação, artwork, sobre cada um dos jogos, né? Então eu meio que comecei a criar essa série, e eu dei uma pausa na série clássica agora e comecei com a X, né? Lá no canal, que tá dando muito bem até. Que amor. É isso, eu gosto. Bem, sabe quando a pessoa vira e se apresenta falando, oi, prazer, eu sou o Pedro Henrique, sou PMP, gerente de projeto, não sei o que, formado e tal. E o senhor falou, oi, eu sou o Diego e eu tenho muita bagagem pra falar sobre isso. Eu sou especialista em Mega Man. Eu não sou especialista, eu sou um curioso. Tio Rod, você poderia se considerar um especialista em Mega Man? Não. Não, fã de Mega Man? Não, assim, quando eu fã do Proto Man, eu sei que você é. Eu sou pra caramba. Não, eu costumo dizer que Mega Man Rockman é a minha série favorita de games de uma forma geral, né? Mas eu sou uma fraude, né? Porque eu não zerei nem. Se o Diego não tinha matado nem metade dos Robot Master que ele tinha matado, que tava no livro, não tinha matado nem metade do que ele tinha matado, né? Porque ele viu que não tinha matado nem metade que tava no livro, entendeu? Isso porque quando eu gravei o meu podcast Mega Man, sei lá, em 2010, não se lembro bem, 2011, 2010, não sei, eu chamei o Tio Rod porque ele era o especialista. Então, mas é porque nesse caso, apesar de eu não manjar muito dessa parte, não ter conseguido zerar muito, Eu sempre me interessei muito pela parte da história dos jogos, né? E principalmente decisões de design, essas coisas assim. Eu sempre... Zerou pelo YouTube. Não, nem isso, cara. Nem isso, mas é mais conhecer mesmo, né? Meu irmão me apresentou o podcast, me apresentando um podcast do Nolojo de Mega Man, percebi que eu gostava de Mega Man, por exemplo. Olha aí. Então, né, então eu sou muito fã, sim, principalmente da série clássica. Gosto muito mais da série clássica do que de qualquer outra série. E não sou especialista, mas eu sou muito fã. Meu negócio, cara, é lutinhas agora. Eu não sou o cara que joguei todos os jogos submundo, que eu li todos os robôs, que eu tenho super livro bolado, mas eu joguei muito feliz todos os jogos da série clássica, clássica. Não fui no Deep Web pra jogar Mega Man do Game Boy, que é sacanagem. Mas eu joguei os jogos de série clássica e confesso pra vocês, meus amigos, que fiquei um pouquinho empolgado. E lá, 10 centavos sobre Mega Man? 10 centavos sobre Mega Man. Joguei, o primeiro que joguei foi o 3, no Phantom System de meu tio, que depois eu herdei a fita, eu ia falar roubei, mas é um termo inadequado, eu herdei a fita no meu Turbo Game. Mega Man 3 eu zerei umas 45 vezes. A cena do céu da fase do Snake Man é a mais bonita dos videogames até hoje. Joguei... Verdade, você disse. Além disso, você disse que o monstro amarelo lá é uma das coisas mais difíceis que a humanidade. O monstro amarelo... Yellow Devil? É, o Yellow Devil. Mas durante uma época da minha vida eu sabia o padrão de tiros dele e eu passava dele sem perder vida, sem perder energia. Já dei perfect nele. É óbvio que eu não sei mais fazer isso, mas dá pra treinar de novo. E eu acho que ainda tenho os save states aqui do Nintendinho pra poder fazer, chegar direto nele. Então dia... Hoje é dia 6, então... Dia 6. Dia XXX. Tá, pode ser. Bora. Hoje é dia 6? Hoje é dia 6, né? Então, se hoje é dia 6, dia XXX. Bora ver isso aí. Bora ver isso aí. Stream do pivoto fazendo esse desafio. Isso. Pode ser bom, hein? Sem tomar dano. Sem tomar dano. Bora, pode ser. E outra coisa é o seguinte, o 7 e 8 até hoje não zerei, e do X5 em diante também nunca nem joguei direito. Mega Man que abaixo não é Mega Man. Do X5 em diante, até te entendo, né, velho? Porque até o X5 ali é... Tem o dedo ainda de um dos pais da criança. Depois disso virou zona. Esse pai da criança aí é foda, porque ele é o cara que há 30 anos desenhou o Mega Man. Eu fico meio puto com isso. Mas enfim, do 1 ao 6 e X a X4, tamo junto aí, parceiro. É nóis, boa porra, caralho. Eu costumo dizer que pai é quem cria. Pai é quem coloca cria, a mão, okay. Né? Olha só. Bonito, tá bom? E digo mais. Eu entendo quando vocês falam da série Mega Man X, que tomou um rumo meio de vergonha dos pais, fugiu de casa, virou cachaceiro, drogado, crack. Mas, se a gente falar da série clássica, ela teve os divis na adolescência ali, teve um 7, apesar do gostar do 8. Não, o 7 é muito bom, o 7 é extremamente injustiçado. O 7 é bom. O 7 é bom, cuidado. Não estou reclamando do 7, estou dizendo que foi uma adolescência, foi um período muito diferente da vida. Em que a voz dele afinou, né? A sua voz dá uma diferenciada, você começa a crescer pelos e não tem. Você tem bigode, mas não tem barba. Tem as paradas, começa a ter comichões que você não tinha antes. Exatamente. Aí depois você pode virar criança de novo e foda-se, não tem problema nenhum. E foi o que aconteceu com a série 9, com o jogo 9 e 10, que foi bem clássico. Eu não acho que eles erraram a mão, foi jogar um jogo como jogar o Mega Man antigamente. E depois eles enterraram o Mega Man e só zoaram desde o X-Men vs Street Fighter. Não, tem quem vs Street Fighter. Isso, exatamente. Concordo em gênero, número e grau com a sua pessoa. Não, nem tanto, porque teve o Zero no Marvel 3, né? Sim. Falando de Mega Man, Você tá falando da figura azul do Mega Man. A figura azul do Mega Man. Eu até discordo. A gente aqui no Ocidente não dá tanto valor pro Star Force e pro Battle Network, quanto no Oriente se dá muito valor a esses. Tanto que eles estão no especial do Mega Man e no Smash, que é a coisa mais linda no mundo, o CGzinho, estão lá os dois, né? Aquela cena... Eu tô falando assim, sabe quando você tem a mesma empresa e você concorre com seus produtos entre si porque são mercados diferentes? Cara, tu tá muito chato, tu só fala de trabalho, mané. Eu queria fazer uma intervenção. Já é a segunda analogia que você faz que tu fala de trabalho. Na próxima, tu só pode fazer analogia com o trabalho se você usar análise SWOT. Senão eu vou cortar no podcast. Pode ser 5W2H, então? Pode 5W2H, pode. Vai. Sigma. Você tem os jogos, eles são pra públicos um pouco diferentes. O Mega Man é um pouco diferente do Mega Man X, apesar de ter uma interseção grande aí, que é diferente do Mega Man Zero, que é diferente do Battle Network, que é diferente do Mega Man Soccer, sei lá. Que é o melhor. Então, quando a gente tá falando com o anúncio de Mega Man 11, eu acho que as pessoas que mais ficaram mais ansiosas, mas não vou falar baladas porque é ou feliz ou triste, vamos falar sobre isso. Mais atingidas foram as pessoas que gostavam da série clássica, Mega Man. Ver a continuação do garotinho cabeçudo com o canhão na mão. E na cabeça dele, capacetudo. E não é garotinho, né? Porque ficou com um vozeirão de homem, acho. Não é Mega Boy, é Mega Man. Mas tem uma questão também. A gente fala muito das outras séries de Mega Man. Só que tem 7 anos que não é lançado nenhum produto, nenhum jogo com o nome Mega Man. O último foi o Mega Man 10 em 2010. Mas na verdade não. A gente tá falando Tá falando de jogo, não de enganação dos fãs. Eu não posso opinar porque eu ainda não joguei. Se eu ainda não joguei, não tá perdendo nada. Sim, não é que Mighty No. 9 tenha sido um jogo ruim. Ele só foi vendido de maneira muito errada, né, cara? Porque o que o Kickstarter do Keiji Inafune fez foi apelar pra nostalgia, o cara sobe no topo de um prédio, mete um capacete de match na cabeça de construtor, saca? Ele vai lá e deixa uma garota passar no fundo carregando um cachorro rosa. Velho, ele falou pra gente: vou trazer o Mega Man que vocês estão esperando e a Capcom não quer fazer. Quando você pega o jogo, não é Mega Man. Ah, mas desculpa, ele mentiu. Não é um jogo ruim, ele só não é Mega Man. Se você pegar ele... Não é jogo ruim, eu falo que é jogo péssimo, calma. Falando sério, ele não é jogo ruim, ele tem seus problemas, mas se ele não tivesse toda essa carga de Mega Man em volta dele, ele não teria sido tão pisoteado como ele foi, saca? Você tá falando todo... Final Fantasy 13 ou você tá falando Mega Man? Tá vendo aí, ó, a história se repete, né? Mas o problema é que, como eu falei, a jogabilidade é completamente diferente. Você não destrói os inimigos, você tem que passar através deles pra poder destruir, saca? Você tem que ficar atirando. Você pode até destruir, mas é um saco. Você atirar pra caraca pra destruir um bicho, ou você tem que dar um dash através deles pra eles destruírem. É meio estranho porque é uma jogabilidade completamente focada em dash. E ele é bem bugadão, né, cara? Tem muitos problemas de textura, né? Tem aqueles gráficos de a explosão que parece uma pizza zoada. Eu fiz uma live fazendo a minha primeira experiência realmente com o jogo e foi terrível, porque o jogo bugou comigo pelo menos mais 5 vezes no chefe final e acabou com a minha experiência com ele, sabe? Eu vi, eu estava presente. Foi? Que delícia! Beleza, né? Pois é, então, assim, esse é o meu problema com o Mighty No. 9, saca? O Inafune, ele trocou os 10 pelas mãos ali, bonito ali, e acabou que a Capcom agora parece como a grande salvadora da franquia, porque o criador, bota aspas aqui, do jogo, né, da franquia Mega Man, não conseguiu trazer um Mega Man novo pra gente, volta pra mão da Capcom com toda aquela equipe que trabalhou em jogos antigos, que tem a essência ali, e vai trazer pra gente aí agora finalmente o Mega Man 11, será? Não sei. É. Bom, acho que a Capcom perdeu um pouco o timing da coisa, porque quando o Mighty No. 9 foi anunciado no Kickstarter, foi 2013 isso. O Diego morava no Brasil ainda, eu acho. Verdade. Tem muito tempo isso. E morava no Rio de Janeiro ainda. Gerou um boom Morava em Niterói. Gerou um boom de Kickstarter naquela época, que até foi produtivo depois pro Igarashi e pro Yooka-Laylee. Sim. E a WayForward fez o último Shantae por causa disso e tal, etc. Muita gente entrou no Kickstarter por causa daquele projeto, do Mighty No. 9. Mas acho que a Capcom papou mosca no sentido de que, se em 2013 houve claramente uma demanda por Mega Man, e quando o jogo saiu, apesar das reclamações e tal, as reclamações provaram que havia demanda por Mega Man e ela só não foi atendida, a Capcom devia ter começado a se mexer antes pra o jogo sair este ano. Agora são os 30 anos de Mega Man, daqui a uma semana da nossa gravação. Uhum. Daqui a 11 dias de quando a gente tá gravando. Mega Man faz 30 anos em dezembro de 2017, no dia 17. E eles vão lançar o Mega Man 11 no final de 2018. Então até eles lá... Ainda, a desculpa deles, né, é que ainda vai estar dentro da comemoração dos 30 anos, né? Enquanto o Mega Man não fizer 31, tá valendo, sabe? Assim, vai ver, eles estão se inspirando na Sega, né, que lançou o Sonic Mania na comemoração dos 26 anos, olha aqui, né? Lançou em 2017, mas o Pivoto, mas antes de considerar uma coisa com relação a Capcom também. Ela tava literalmente cagando pro que o fã, de uma forma geral, tava pedindo, desde que eles cancelaram o Legends 3. O Legends 3. Eu lembro até hoje que fizeram promoção pra escolher inimigo do Legends 3, criado por fã, fazendo não sei o que. Só que eles criaram um sistema absurdo pra você votar, que tinha que fazer 300.000 registros, que aí demorava pra caramba. E aí essa parada não teve adesão, eles cagaram pra tudo, cancelaram a parada porque falaram: não, os fãs não querem, os fãs não aderiram. Os fãs não fizeram 4 logins diferentes em 4 sites diferentes pra comentar o que eles estavam achando do jogo, então eles não querem Mega Man. Então desde então, aí juntou o quê? Ah, a galera tava pedindo demanda, por exemplo, por Darkstalkers. Eles lançaram o Darkstalkers Resurrection, não vendeu como eles estavam esperando. O próprio próprio Yoshinori Ono falou, a gente não vai lançar mais jogo que não venda, que a gente não tenha certeza que vai vender 1 milhão de cópias. A própria Capcom falou isso. Que eu acho que aconteceu... Remake de jogo é foda, né? Então, aí o que, que eu acho que aconteceu com o Mega Man 11? Primeiro que eu acho que eles têm um recalque nervoso ainda com o Keiji Inafune. Eu realmente acredito que eles esperaram ver que Mighty No. 9 foi uma bosta pra lançar Mega Man, pra justamente pegar a carona de Sinon No. Nós somos os salvadores da franquia. Eu acredito nisso sinceramente, porque quando você vê o Mega Man que eles lançaram no Street Fighter Cross Tekken e todos os outros projetos do Inafune sendo cancelados sem nenhum motivo, ou o Keiji Inafune era um filho da puta que ninguém gostava na Capcom, ou eles fizeram tudo de birrinha mesmo. E aí quando eles viram que Mighty No. 9 foi completamente aquém do que todo mundo esperava, eles fizeram, sinceramente falando, tirando toda a parte de emocional que eu tive, eles sinceramente fizeram algo um pouquinho melhor do que se esperava do Mighty No. 9. Algumas coisas que realmente os fãs queriam, que era o que eles esperavam, seja visualmente falando, de clima e tudo mais, e tá sendo visto como, putz, a Capcom finalmente ouviu os fãs. Mas eu acho que acima desse ouviu os fãs, não sei o que, tem um recalque muito grande em cima do Inafune. Eu acho que eles não esperaram o Inafune se ferrar, eu acho que eles esperaram pra ver o que ia dar. Se o Inafune vendesse bem ou não, eles iam ver ali o que acontecesse, mas eles viram que a adesão foi grande, a rejeição também foi muito grande por conta do tipo de trabalho que foi apresentado, saca? Sim. E assim, não adianta a gente falar que eles fizeram algo melhor porque eles não fizeram ainda. Se você pegar a arte original do Mighty No. 9, ela é muito bonita, cara, e não é aquele jogo que chegou na nossa mão. Então assim, eu sou muito pé atrás ainda, saca? Eu não sei ainda se vai chegar esse jogo que a gente viu aí em trailer. Muita coisa pode mudar em um ano, saca? Eu acho que eles são competentes o suficiente pra não fazer a merda que o Inafune fez. É uma empresa gigante, não é uma empresa tipo de fundo de quintal que o Inafune montou, né? Porque não deu muito certo. Mas em contrapartida também, Diego, nesse caso, se a gente parar pra analisar, o Mighty No. 9, quando ele foi apresentado a primeira vez, que gerou hype pra todo mundo, ninguém viu gameplay, a gente só viu concept. Exato. Tanto que quando mostrou gameplay a primeira vez, eu já fiquei extremamente decepcionado por não ser por não ser sprite desenhado, por ser um 3D que na minha época, na época que lançou, eu já tinha achado fraco, mesmo eles falando, não é um trabalho finalizado, e que se provou que realmente era o trabalho mesmo, era daquele jeito mesmo. Né? A pizza lá que a SEGA zoou no Twitter, né? O Doritos. O Doritos. E com a frase que carimbou tudo, né? É melhor do que nada. É, cara, o melhor do que nada foi foda. Legal, pessoal que comprou o jogo físico, né? Recebeu a caixa pra montar em casa, tá ligado? É mesmo? Eu não sabia disso. Recebeu a caixa de papel. Recebeu papelão pra você montar em casa, saca? A caixa nem vinha montadinha direitinho, assim. Isso que o Joe Rod falou não é uma coisa só da cabeça dele, não, tá? Eu já li muito sobre isso, já vi muita gente que fez, tipo, estudinho pra provar que o que aconteceu com o Inafune foi raiva de alguém top na capa. As vendas de Mega Man 9 foram boas, não tenho números aqui, eu lembro que elas foram ok, e tiveram argumentos que a Capcom ficou satisfeita com as vendas de Mega Man 9 e de Mega Man 10. Então, financeiramente falando, era uma série que ainda era viável. Não vou falar que nem o Solid. O Solid fala assim, mas eles são uma empresa muito grande, então eles sabem o que eles estão fazendo. Beijo pra você, Solid. Solid, ainda mais você falando de Capcom, velho, pelo amor de Deus, tem uma coisa que eles não sabem, é o que fazer. É provável que eles não saibam o que estão fazendo. Tipicamente, de 15 anos pra cá, eles não sabem o que estão fazendo, cara. Cara, eles estão pensando em vender produto, eles não estão pensando em que é legal de videogame. Eles estão vendo no que é mais certo. Fora que um detalhe, 2018 é um ano extremamente crucial pra cá. Primeiro, né? Vamos ser sinceros, não vai ser em 2018, vai atrasar, tá? Isso posto, é um projeto de software e, portanto, ele vai atrasar. Isso posto que ele vai atrasar mais ainda, porque ano que vem é o ano do Monster Hunter World. E essa porra vai dar dinheiro pra caralho? Oh, yeah. Todo mundo já sabe que isso aí vai ser um dos grandes sucessos de consoles de 2018, a menos que a Capcom faça uma coisa muito Capcom e é capaz de eles jogarem todas as atenções pra isso. Sabe por que eles não vão cagar em Monster Hunter, Pivoto? Porque o nome é Monster Hunter e não Street Fighter V. Pode crer. Por isso que eles não vão cagar. Tio Rod, assim... Tio Rod tem uma fúria de 10 homens abandonados, cara. E olha que eu curto pra caramba Street 5, mas tem muitos defeitos. Mas o podcast é de Mega Man, não de... Mas vai melhorar. Mas é porque o MHW, ele tende a ser o grande projeto da Capcom em muitos anos. Muitos, muitos anos. Sim. Talvez o grande projeto da Capcom desde o Ultra Street 4. Porque bem ou mal, o Resident Evil 7... Dark Souls da Capcom até agora, né? Cadê aquele Dark Souls Dogma? Da Capcom? Lá? Dragon's Dogma? Não era o Dragon's Dogma. Tinha um que ela ia fazer, que era exclusivo do PS4, nunca saiu. Dragon's Dogma é o... É verdade, isso mesmo. O Dragon's Dogma é o Dragon Age da Capcom, né? O Deep Down, acho que nunca saiu o Deep Down, né? Não, nunca saiu. É verdade. Vou abandonar com a porra. É, eu confundo com o Dragon's Dogma, de vez em quando, que é o Dragon Age deles. É muito deles. Bom, diga-se de passagem. É, mas eu acho que o MHW tende a ser o grande projeto deles desde o Ultra Street Fighter 4, muito maior até do que o Resident Evil 7 foi, porque o Resident Evil 7, ele fez aquele burburinho em janeiro, que era a única época do ano em que ele conseguiria fazer o que ele fez, porque logo depois foi Switch, e Avalanche, e Horizon, e Cuphead, e PUBG, e o caralho A4, e pode ver que o DLC do Resident 7 tá pra sair aí, do Chris Redfield, e pouco se fala, né? É, o foco já foi pra outras coisas, o que mostra que lançar DLC temporão, muito longe do jogo original, às vezes é meio burrice, pra usar o termo certo. Mas beleza. É, enfim, eu não gostei. Mas o lance, eu gosto de ver, gostei de assistir. Marvel Infinity, falam que foi feito com troco de pão, o Marvel Infinity, então nem... Passei boas 3 horas narrando um campeonato de Marvel Infinity, gostei muito de assistir. Quando joguei, sei lá, faltou uma coisa que em 2010 a gente, eu, Ninja Inimigo, a galera aqui do BFS, tivemos igual uns malucos quando o 3 saiu. Isso não, cara, eu achei não teve que você ia fazer uma declaração de amor agora foda. Pensei que você falou, faltou uma coisa. Faltou o Ninja Inimigo. Faltou também. Mas enfim, falando do Mega faltou Man 11. Faltou meu brother de lutinho. Faltou meu camarada, man. E aí, man, kkk. Eu na cama. Falando do Mega Man 11, propriamente dito, o que acontece? Eu acho que vai virar o ano e não vai sair, mas isso não tem problema. Agora, o lance é o seguinte, eu já fiquei muito satisfeito. Eu vi o vídeo, passou lá o Mega Manzinho 8-bits, mostrando todas as séries. Eu realmente fiquei impressionado quanto jogo de Mega Man existe. Eu não saberia fazer essa lista de cabeça. E no final, eles anunciaram algo que não era um jogo mobile. Isso já me deixou, falei, cara, que impressionante. Não é um jogo móvel pay-to-win, tipo o Breath of Fire Dragon 6 lá. Antes deles anunciarem, né, o jogo que não foi pro celular até... Eles falaram da coletânea do X, né? Que não é, parece que não vai ser exatamente uma coletânea. Eles falaram, todos os jogos da série X vão estar disponíveis para todos os consoles dessa geração, inclusive PC. Mas eu não vi eles falarem de um pacotão, sacou? É? Igual é o Collection 1 e o Collection 2. Isso. Eu acho que eles vão deixar essa coisa meio standalone mesmo, você pode comprar o que você quiser e tal. Igual no Nintendo Wii U, você conseguia comprar o X, X2 e X3. E provavelmente vão fazer esse mesmo esquema da eShop da Nintendo, né? Do Virtual Console, só que agora pra todos os jogos, né? Porque realmente cada Mega Man X... Sonic 1 e Sonic 2, cara. Todos os videogames. Cada Mega Man X, eu acho que tem um poder unitário de revenda maior do que o Mega Manzinho de 8-bits. Acho que os jogos de 8-bits, infelizmente, eles têm um poder de revenda hoje já bem menor. E outra coisa, eu acho que um grande motivo pela existência do Mega Man 11 é Mega Man 11 é um fruto de algo que eles tentaram, por exemplo, com Darkstalkers e flopou, que é fazer uma coleção, uma coletânea. Como a coletânea de Darkstalkers não deu em nada, morreu. Como as duas coletâneas de Mega Man. A primeira deu certo, rendeu a segunda deu certo, vamos vender o X e vamos fazer mais um jogo, já que aparentemente deu certo. Vamos fazer Rival Schools! Nossa! Isso seria bom, hein? É, fazer o colégio de Rival Schools aí também. Eu não sei se realmente foi uma estratégia deles, tipo, vamos lançar... É porque eles falaram no stream que não, a gente queria preparar as pessoas para o Mega Man 11, a gente fez a primeira coletânea, eles fizeram a segunda coletânea, porra nenhuma, eles botaram no mercado porque eles viram, putz, tá vendendo bem, vamos botar parte 2, carai, tá vendendo bem essa porra, vamos fazer 11, fechou. Assim, mesma sensação também. Mas, assim, quebra minha teoria, é que no meio das artes, né, que eles colocaram algumas artes, tipo, inéditas no Mega Man 1 1 e 2 Collection. Isso. E uma delas é, tinha lá, se não me engano, o Mega Man com o braço de pedra, né? Exatamente. Cara, que mas já isso... é algo que a gente viu agora no Mega Man 11. É, mas assim, eu acho que isso, tudo isso foi bait, cara. Eu acho que é tudo bait, tá ligado? Pra ver, se gera hype, se as pessoas falam disso, entendeu? Diego, olha só. Quando eu tinha PlayStation 1, eu ficava horas vendo a galeria de The King of Fighters 97, 98. O que tem de boneco ali que realmente nunca foi usado? E o que tem de boneco ali que você pensa, tá? Eu acho que, na verdade, o West Crimson, que foi aparecer anos depois, pode ter sido baseado num boneco desses aqui. Não quer dizer nada. Provavelmente tem artistas da Capcom que são pagos pra ficarem lá desenhando prospectos de projetos que eles não sabem se vai existir. Provavelmente tem gente lá desenhando boneco pra Street Fighter que nunca vai ser lançado. E boneco pra Mega Man. Provavelmente o cara tava desenhando o Mega Man porque ele tinha saudade da franquia, o maluco passou do lado e falou assim, que é isso aí? Maneiro, hein? Arte deixa finaliza eu ver aí, pinta e me dá. É. E volta pro trabalho, porra. Tipo isso, né? Isso. Agora volta a desenhar pra mim aí os monstros do Monster Hunter aí. Desenho. Supondo que andou um cara, olhou e falou, caralho, o Mega Man, viado, fechou, partiu. Falando do design, falando dos gráficos, apresentado de forma um pouco diferente do que as pessoas estavam esperando. O que vocês acharam? Olha, eu fico muito feliz que a gente não tá tocando num assunto aqui que pintou uns 2 anos atrás, que foi o desesperador. O desenho do Mega Man do Ben 10. Quando eu vi aquele design, eu falei, fudeu. Meu a Deus. Franquia vai virar uma bosta, porque eles vão querer transformar esse negócio num sucesso comercial pra criançada. Então, a partir de agora, esquece aquele Mega Man. Vai ser esse Mega Man aqui. Mega Man que vai pra escola, porque ele é um robô bom pra caralho, precisa aprender. É um robô que tem um sidekick ali pro cômico com ele, saca? É esse. Esse vai ser o novo o Mega Man, que não é homem, é um boy, né? Então, é isso. Olha, que eu acho só, que é pra deixa eu falar uma cara. Parada pra vocês. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Essas críticas todas ao design daquele Mega Man desanimado é uma jovenóia do caralho. Eu não nenhum gostei. Nenhum problema. Tudo bem, você pode só não gostar. Gosto. É gosto. Eu quero mais que o senhor se foda. Isso. Olha o tio. Exatamente. E aí quem é o tio? Obrigado. Exatamente. Aquele é o seu tio. É, aquele Mega Man Astro Boy. Sabe o que vocês têm que ter nojo? Vocês têm que ter nojo da porra do desenho americano de Mega Man lá, que ele encontra o Mega Man X num episódio lá qualquer. Que é uma porra de um maluco aquilo gigante com ombreira. Mas eu nunca apoiei porra. Aquilo. Como é que é? Eles chamam os caras de repliroide. Não é nem repliroide, repliroide. Agora, gente, é porra. Bom, vocês têm que entrar na zoeira. Quando vocês entram na zoeira achando que é pra levar a sério, aí vocês vão ficar putos. Tem que entrar pra essa zoeira, mano. É um molequinho, Mega Man, é um moleque. Na série, ele é um Muscle Man. Yes. Sabe o que é bom? Sabe o que é bom, ele pra caralho? DC. Bom pra caralho é aquele Mega Man daquele desenho da Nintendo lá, do Nintendo Boy lá. Aquele Mega Man verde e roxo. Capitão N. É aquele não é o Mega Man, aquele é o Quint. É o Quint. Não, é sério, é sério. O Quint é o Mega Man do futuro. Num jogo do Game Boy, o Dr. Willy, ele vai pro futuro. Olha o plot desse jogo. Eu acho que é o Mega Man 2 do Game Boy. Eu não sei se eu quero saber. Dr. Willy, ele vai pro futuro. Ele rouba o Mega Man que tá lá, porque, tipo, ele já foi derrotado, o mundo tá em paz, ele pega o Mega Man que tá lá, que não tem mais as armas, não tem mais nada, pra poder combater o mal, porque tá tudo ok. Ele pega, traz de volta, o cara cria um problema temporal, filha da puta. Ele traz o Mega Man de volta pro tempo presente, e ele não dá uma arma pro Mega Man, ele dá uma britadeira pra ele. Ah, pode procurar aí o Quint, é o Mega Man de óculos escuros e uma britadeira. E por sorte, alguém na Capcom teve o juízo de não deixar o Mega Man matar o Mega Man, porque ia quebrar o jogo em centenas de aspectos, né? E engraçado porque o design e as cores do Quint lembram muito esse Mega Man do Capitão N. É muito louco isso. Eu fiz até a teoria louca no meu canal do Quint sobre o Quint lá. Sobre esse desenho americano do Mega Man, eu quando saiu na época até fiz vídeo falando, mano, deixa o Mega Man morrer, pelo amor de Deus. Mais pela possibilidade de plot do negócio e tudo mais, do que necessariamente o design. O problema desse design desse robô, desse Mega Man, é que o desenho em si tá mal feito. Não é o design que está necessariamente ruim. o design que eu falo assim, as ideias gráficas. Não, beleza, beleza, tá. O desenho tá ruim, só que a ideia do desenho também é uma bosta. Mas, gente, poderia ser pior. Ok, aí tudo poderiam bem. Eles poderiam querer adaptar o desenho, o desenho não, os quadrinhos brasileiros de Mega Man. Poderiam, que tem a Hulk e a Wife, né? Poderiam, é. Ia ser muito aliás, pior. Aliás, Diego, é até uma sugestão pra você se embrenhar nessa parte da Deep Web do Mega Man. Cara, é só deixa eu terminar o básico, depois a gente inventa a moda. Porque a partir da segunda edição, a partir da segunda edição, os caras davam um jeito de colocar a Hulk com o peito de fora, cara. Naquela porra daquele gibi. É. O Diego vai chafurdar na lama depois. Surpresos não ser um jogo móvel, podia ser um Fire Emblem Heroes facilmente. Acho que eles estão traumatizados com o jogo de Breath of Fire que eles fizeram de celular, que não durou nem um ano, e decidiram, obviamente, não fazer essa idiotice. Apesar de ter, por exemplo, Fire Emblem Heroes aí que tá a princípio dando certo. Mas achei interessante os gráficos de Maverick Hunter X voltando. Não gosto daquele tipo de gráfico, óbvio que eu preferia que fosse 2D. Eu acho que o Sonic Mania existe pra provar que isso é uma possibilidade. Ao mesmo tempo, se você quer fazer uma coisa em 3D, 2Dizada, bonita, a Nintendo já provou e já mostrou como é que se faz com o Mario. Mas aparentemente só a Nintendo sabe fazer isso. Ninguém mais tem essa capacidade. Sempre fica um negócio que eu, pelo menos, acho muito estranho. Esse Mega Man, eu acho a movimentação dele, eu acho estranho. Você quer algo pior que podia ter saído? Mega Man Universe, eu não gosto do design do Mega Man Universe, que foi cancelado. Era um projeto que tava na mão do Inafune. Ele tinha uma proposta bem boa, ele era pra ser o que é o Mega Maker hoje em dia, né? Você ia poder fazer criação de fase e tal. É o que eles não fizeram, aí a Nintendo falou, ei, será que eu vou botar o Mario aqui? Depois os fãs fizeram e criaram o Mega Maker mesmo, que hoje em dia tem um criador de fases do Mega Man e é muito bom, por sinal. E até mesmo conceitos de alterar o corpo do personagem já existia aí. Então, eu acredito que o Inafune deve ter trazido essa ideia inicialmente, talvez, quando ele tava criando o Mega Man Universe, que foi cancelado. Ele levou isso pro Mighty No. 9 e a Capcom falou, essa ideia já tava com a gente há um tempo, então vamos usar de novo. Porque agora, como né, o personagem, ele tem alteração física, não é só simplesmente pegar o poder. Ele não fica só com uma outra cor, né? E alguns momentos entre imagens e trailer, vocês devem ter visto que ele tava usando a roupa do Star Fox. Sim, bem do Star Fox. Um framezinho aparece, né? E aí, eu não sei se aquilo é roupinha ou se aquilo é poder oriundo daquelas engrenagens que aparecem perto da barra de energia, né? Engrenagens do destino. As engrenagens do destino. Na interface de usuário, né, a gente nota que tem lá a barrinha de energia no canto esquerdo, como sempre, e sempre, em todos os momentos, mesmo quando ele tá azul, normal, sem uma arma específica, tem aquela barra rosa que é de outra arma, né? Aquela barra rosa, aparentemente, é pro Rush, implicando que o Rush tá disponível a todos os momentos no jogo, né? Mostra no trailer só ele usando o pulo, não sei ainda se vai ter o foguetinho lá, a pranchinha de surf, não, etc. Ele usa o jet. Ele usa? Ele usa o jet. Ah, beleza, ele ótimo. Tem imagem dele usando o jet. Ótimo. Tomara que seja power-up ao longo do jogo. Tem uma fase de... Porra, que nem a melhor coisa do Mega Man 8, é aquela fase que você vai voando no Rush. É, que vira Bullet Hell o jogo. Caralho, Bullet Hell. Eu achei que eu tava viajando e que essa fase não existia, obrigado. Também que alguém... Caralho, será que eu sonho com essa porra da viagem de ácido robótica? Que droga, eu perdi uma oportunidade. Perdeu, de cara. Agora, Mas, meus amigos, olha só. Eu não estava... Não acharia um gráfico assim, destruir a série, nem nada parecido. Não sou fã chiita, não acho que a série tem que ficar nos 8-bits. Inclusive, eu gosto não, muito. Pelo contrário, eu acho que eu também... Eu acho que o 9 e 10 foi completamente errado aquilo ali. Foi... Não, eu acho que foi errado. Eu acho que foi tipo foi legal eles fazerem essa parada saudosista, mas seria muito melhor se o 10 ele pulasse pro gráfico do Super Nintendo. Se sabe? O 9 saísse do gráfico fosse 8-bits, beleza. O 10 eu acho exato, que foi. Exato, se eles tivessem feito tipo uma escalada de gerações apresentando o Mega Man de novo, tipo, estamos trazendo ele de volta e vamos recontar essa história gráfica pra vocês. Mas não, sabe a uma parada? Tipo, pouco tempo mesmo. Depois ela lançou. O 10 foi tipo, peraí, Capcom. Um ano e meio, sei lá. Depois. Deu nem saudade. Uma parada, essa porra tinha que ter sido jogo da Nintendo, cara. Se fosse jogo da Nintendo, eles iam ter feito igual eles fizeram naquele Link Between Worlds de 3DS e igual eles fizeram no Mario Odyssey agora. Você ia ter hora de jogando com Mega Man 8-bits, ia ter hora com Mega Man 16-bits, ia ter hora com Mega Man do caralho A4, Mega Man do desenho animado, Mega Man da capa americana, ia ter de tudo ali. Ia ficar bom pra caralho. Mas, de novo, eu acho que isso é mais uma daquelas coisas que só a Nintendo sabe fazer. Um dos jogos que eu mais gosto de Mega Man da série clássica, não é dos mais amados, mas eu gosto muito, é o Mega Man 8. que é o de PlayStation. Eu também, é um dos meus favoritos, assim, inclusive. Eu gosto muito, mas ninguém ele... Ninguém tá indo contra você, cara, fica tranquilo. Mas ele não é um dos mais apaixonados por aí. Eles porque eles deixaram a coisa bem infantil. O Mega Man, ele, tipo... Eles, a dublagem não é muito boa, assim. A dublagem não foi muito boa, concordo, mas era uma época de dublagem americana. Não, aí lá vem o japonês, assim. Lá vem o Rockman. Mas mesmo Rockman, mesmo qualquer merda nessa época, a dublagem do videogame era uma bosta. Ah, eles esqueceram que o Joe Roger é o Cheeta do Rockman, cara. Ele é. Mas é um nome melhor. É, a japonesa era muito boa, muito melhor, muito mais maneiro. Eu também acho. É melhor acho, porque conceitualmente ele tá dentro. Eu não entendo japonês, mas, então parece sempre bom. Pra mim, Mega Man, desde que eu vi o desenho, cresci e tal, eu sempre achei Mega Man uma criança, uma coisa meio criança mesmo. Uhum. É, e eu acho o tom do Mega Man 8 bem condizente. Mega Man X já é uma parada mais velha, já passa a impressão do Mega Man adolescente, radical, yes, é, Sonic gordinho e Sonic, né? É, magrelo. Mega Man batatinha. Isso. E eu confesso pra vocês que eu ficaria muito feliz se eu visse um gráfico desse, ou até mesmo um gráfico do Super Nintendo. Eu não queria ver de novo um 8-bit, porque eu acho que tá na hora, mas eu não esperava esse tipo de gráfico. Não é que eu não goste, mas eu joguei, me lembrou muito o Maverick Hunter X, que é o remake do Mega Man X pra PSP. Não é um jogo ruim, mas não encaixa. Eu acho que aquele tipo de gráfico não deixou o jogo legal. E aí, é aquele problema de você trocar um estilo artístico que tá no estado absoluto da arte, que era o 2D pra videogame já em 92, 93, não sei exatamente o ano do Mega Man X, por um 3D de uma plataforma limitada como o PSP, que fica com aquela cara de Mario 64. É verdade essa. O Maverick Hunter X tem cara de Mario 64. É porque tem cenário de fundo. Sabe que encaixava bem? Encaixava bem Cell Shade. Cell Shade. Cell Shade. Você não acha que... O que é esse novo? Ele é um Cell Shade. Você já viu? Mas ele é um Cell Shade meio estranho, meio poligonal, entendeu? Mas Cell Shade é poli. Ah, meu, eu não tô entrando na definição, porra. Ah, porque tudo reto é uma curva. Porra, não é isso que eu tô falando. Eu também não tô falando disso. Eu tô falando que Cell Shade é uma técnica utilizada em jogos poligonais. O Dragon Ball FighterZ é poligonal, é Cell Shade. Sim, mas a percepção é de desenho. Parece um desenho animado. A ideia que eu tô falando é utilizar o Cell Shading. E o Cell Shading, ele é muito utilizado. E ele começou a ficar muito popularizado em jogos orientais, que vinham de animes e queriam representar o desenho animado na televisão. Eu queria que essa técnica fosse utilizada no Mega Man 11, entendeu? Fosse uma coisa um pouco mais estilizada, mais cartunesca. Mas você viu as paradas em alta resolução, Ninja? Porque é o que tá aparecendo pra mim. É, eu também concordo. Eu tô vendo. Você viu em HD essa porra ou pode ser jeito que tá viu no celular ou viu na TV 4K na sala? Porque no trailer, principalmente um dos sub-boss que ele enfrenta, que é um que gira, você vê assim, é muito desenhadinho. É parece verdade. Um desenho animado. Não é um DuckTales Remaster, obviamente, que é desenhado. Não é um Schoolgirls que é desenhado. Então, eu queria um DuckTales Remaster, eu queria um Schoolgirls. Eu queria que o Way Forward fizesse essa porra desse jogo, pra ser bem honesto. Eu confio muito mais neles. Eu queria que parecesse um anime. Eu também queria. Mas aí a gente joga Dragon Ball, cara. Dragon Ball não vai ter saído já, quando até saiu o Mega Man, já saiu. Eu sinceramente, eu acho assim, tirando o fato de eu ter chorado quando eu vi o trailer, que eu vi várias outras vezes depois, eu achei que tá muito competente pra proposta que aparentemente a Capcom tá querendo fazer com esse jogo. Eu também achei bem honesto e competente. Não espera um AAA pra Mega Man, cara. A Capcom não vai se arriscar um AAA de Mega Man. Se isso aqui fosse de geração passada, não tem como. Não vai ser um blockbuster, sabe? Vai ser uma parada meio... Eu acho que vai se pagar. É quase. Mas não é quase. Essa é a ideia. Ele vai entrar no mesmo filão que o Sonic Mania entrou esse ano. As mesmas críticas vão existir, os mesmos pontos positivos vão existir. Vai ser exatamente isso. O Mega Man 11, ele está para essa geração da mesma forma que o 9 e o 10 estavam para a geração passada. Seria jogo de PSN de Xbox Live Arcade que existia na época, entendeu? Não é algo que a Capcom vai ver. Porque a Capcom não quer arriscar com o Mega Man. Essa que é a verdade. Ela ficou 7 anos sem lançar nada, porque tudo que ela lançou anteriormente não deu o retorno que ela esperava. E ela sempre culpava os fãs. Mas ela nunca fez nada certo também. Mas agora que ela tá começando a acertar, por quê? Porque ela tá entregando mais ou menos o que os fãs estão pedindo e não tá querendo arriscar muito. Cara, eu tô aqui vendo uma imagem HD que é logo no começo da primeira fase, que tem aquela pirâmide lá atrás. Cara, o trabalho de não o level design, mas O desenho em si é um bagulho tão bonito, cara. Tá tão bem feito. Você olha, meu Deus do céu, pra mim, eu olho, mano, era isso que eu queria em Mega Man. Movimentação do personagem poderia ser melhor? Poderia. Eu também acho que tá meio travada a movimentação dele, ele correndo. Que pra gente sempre soou algo mais fluido. Eu também achei que tá. Mas aí sempre tem realmente sempre tem o argumento do trabalho em progresso. Isso realmente, enfim. Agora não é pra refletir ainda o estado final. Não só isso, tem também a Nivelle, né? Eu acho que nesse caso não se aplica, não. Eu acho que se aplica quando vocês estão falando do movimento dele. Vocês estão falando que o movimento dele não é natural. Pô, é mais natural do que um 8-bits, entendeu? Eu acho que tá bem fiel a 8-bits, na realidade. Mas tem que tomar cuidado, porque também tem que pensar que, assim, sendo um jogo com um gráfico mais atualizado, digamos assim, também tem que ser pensado de uma forma melhor. Eu vou acabar levando pra jogo de luta, porque é uma parte que eu estudei bastante. Claro. É mais ou menos parecido com o que a própria Capcom fez, o Street Fighter 4. Aí quando eu levo pra empresa, eu não posso. Videogame é videogame, meu irmão. Fica na moral aí, tá errado. Eu sou convidado e eu tô falando de videogame, tá? Não. Tá um plano agora, esse da puta, sai do meu podcast. O que aconteceu com o Street Fighter 4? Pra não ficar uma jogabilidade lenta que os jogos 3D têm, por tentar emular uma movimentação realística, a Capcom fez o personagem com toda a movimentação, com todos os quadros necessários, e deliberadamente ela tirou quadros de animação para ficar mais rápido a jogabilidade e dar a sensação de 2D. Então é possível você pegar um jogo em 3D e fazer parecido com uma jogabilidade em 2D, né? E isso foi copiado por várias outras empresas, né? O que a Capcom fez com Street Fighter 4 abriu portas para que outras empresas trouxessem seus jogos para o mundo 3D de forma competente, tipo Mortal Kombat e Killer Instinct. Então, assim, é possível fazer algo. Eu sinceramente, eu acho que essa parte de movimentação não vai mudar muito no desenvolvimento. Mas se a parte gráfica manter tão inspirada que nem tá dessa primeira fase que eles mostraram, eu acho que esse vai ser o de menos pro jogo. Ah, sim, acho que vai ser o de menos. Porque, mano, tá muito bonito. Detalhe, a gente já viu que eles, alguma inovação de jogabilidade vai ter, porque além de ter essa coisa de ter rush o tempo todo, aquelas engrenagens fazem parte da jogabilidade, né? Você tem um momento lá em que ele ativa as engrenagens e solta lá o rajadão, que, pelo que eu entendi, quando ele ativa aquelas engrenagens, todo tiro do Buster é um tiro carregado. Você apertando, dando um toque só, o tiro já sai carregado. É porque na hora que o vídeo mostraria isso, congela, aparece o logo, mas quando sai o logo, você vê que tem uns 3 tiros na tela, e os 3 são Mega Busters carregados. E tem momentos entre imagens e trailers em que você vê que às vezes ele ativa só uma das duas engrenagenzinhas, que ficam 3 engrenagens, né? Uma grandona e embaixo uma vermelha e uma azul. Tem momentos que ele ativa só a azul, e aí parece que ele fica rápido, mais rápido, porque ele fica com aquelas sombras, né, o chamado After Image, que é tipicamente um recurso usado para quando você quer denotar velocidade. E tem horas em que ele só ativa a vermelha. O problema é que a única imagem que eu vi com ele só com a vermelha ativada é justamente aquela onde ele tá usando a roupinha do Star Force. Então eu não sei se aquela vermelha ativa uma transformação, tipo meio crossover da vida, ou se por acaso ele tava usando uma skin do Star Force. Porque ao mesmo tempo tem parafuso no jogo. Além de você ter os power-ups, né? O power-up não, né? O item que recupera energia e o item que recupera carga pras outras armas, tem aquele parafuso do Mega Man 8, que é da lojinha. Pode ser utilizado pra lojinha, exatamente. Então pode ser que tenha lojinha de novo nesse jogo e que você compre roupa igual no Mario Odyssey. Você junta moedinha. Seria sensacional. Pra você botar skin dos outros Mega Manzinhos. Porra, eu faço, vou comprar todas as skins pra jogar nessa porra. Não, a Capcom. Ou é DLC. Box, relaxa. Não, a Capcom não faz loot box. Não, a Capcom não faz. Capcom não faz loot box. Isso não pode acontecer, Capcom. Aí, daqui a um ano. Pivoto. Isso não pode acontecer. Calma que a gente não sabe o que. Calma que a gente não sabe o que vai ter no Street Fighter Arcade Edition. Vai ser lindo esse jogo. Não fale que ela não usa e ponto. A Arcade Edition vai salvar o anime, cara. Mas assim, o que eu penso do que fizer, do que mostraram do jogo até então, eu não tive. Realmente a emoção foi muito grande, eu não tive esse olhar técnico do Pivoto, mas o que deu pra perceber, assim, é que, voltando novamente aí na parte gráfica, é que eles fizeram uma coisa que o 10 não tinha. Eles trouxeram uma coisa que o 10 não tinha, pelo menos pra mim. Carisma. É extremamente carismático. O visual dos novos inimigos, o estágio te traz uma nostalgia boa, uma coisa, uma sensação boa de familiaridade. Isso, é, parece isso, que você tá em, é isso, é isso. Em casa vendo esse trailer. E, mano, vocês já viram a foto do Robot Master? De pedra? Ainda não, cadê? Meu, pera aí, vou mandar foto aqui, pera aí, vou pegar o link aqui. Certo. Usou desculpa pra ir no banheiro, mano, quer ver? Eu mandei o link pra vocês, velho, ele é mano, ele é lindo, cara. Ah, ele é, sim. Ele é extremamente carismático, velho. E é um carisma que você ainda viu nos Robot Masters do 9, mas que você não teve a mesma, pelo menos eu, né? Não tive a mesma sensação dos Robot Masters do 10. É, os Robot Masters do 10, eu olhava pra eles, ah, legal, mas tipo, tinha Robot Master de fangame que parecia ser mais carismático pra mim. E não, esse primeiro Robot Master, o cara me deu uma sensação. É tipo Stone Man mesmo, né? É tipo Stone Man. Me deu uma sensação tão tipo, caraca, mano, que maneiro, quero ver os próximos, sabe? Tipo, se esse tá tão legal e é tipo o básico que eles têm pra mostrar pra gente agora, digamos assim, que dirá dos outros? É verdade. Né? Pior quando você pega os Robot Master, vou botar aqui, né, do Might No. 9, você não tinha esse carisma com eles, sabe? Você olhava e tava uma certa estranheza, saca? Porque ele quis colocar de carisma ali. Genericão, assim. É, o que o Inafune quis ali foi fazer a piadinha, olha aqui, eu misturo do Mega Man com Cyborg 009, eu sou esperto pra caralho, e aí tá bom, fica com essa piadinha e é isso que você vai ter, o resto vai ser tudo boneco, tudo enquanto, mais ou menos. Enquanto o trailer do 11 te abraça, né? Dá um abraço. Me dá um abraço. E cara, tá tudo bem. Eu resumo o trailer pra mim, que foi o que eu falei pra Jéssica, depois que acabou. Eu olhei pra ela e falei... Já acabou, Jéssica? eu olhei pra Jéssica e falei pra amor, finalmente, era isso que eu queria. Então, assim, eu tive uma sensação de caramba, mano. The Boys Are Back in Town, tá ligado? The Boys Are Back in Town, isso aí. E tipo, quando acabou, apareceu na minha cabeça, assim, bem, bem luminoso, cheio de explosões, de rojões, assim, chupa aí na fluna. Apareceu escrito embaixo. Apareceu Funk Konami, né? Versão Inafune, né? Não, apareceu o Mega Man com uma xícara escrita assim, Inafune Tier, né? Igual o Kojima. Não, o Kojima é o Inafune Reverso. Inafune Reverso. Então assim, eu tinha muitas moral, cara, de se nessa próxima BGS o Inafune viesse pro Brasil, em algum momento, eu levar, sei lá, um pôster do Mega Man 11 e dar pra ele assinar. Ia tá batendo na cara dele. Tô. Não, eu ia dar pra ele assinar, tá ligado? Nossa, que filha da puta, né? É que nem um cara chegou, não sei se é meme, mas um cara chegou pro eu esqueci o nome do ator agora, o que fez o Coringa do filme do Tim Burton? O Jack Nicholson. Eu esqueci. O Jack Nicholson, ele deu uma foto do Coringa do Heath Ledger. Do Heath Ledger, assinei pra mim. Eu assinava e falava, bom, eu posso assinar porque eu tô vivo. Eu tipo, me dá vontade de fazer isso, porque assim, é tão tipo, caraca, Inafune, você tinha uma missão, e cara, não tava difícil. E o Red One Job. A parada do Inafune, a gente depois pode, fazer um programa sobre o Poderoso Número 9 depois, a gente junta essas mesmas pessoas. Não, claro que não, claro que, tá maluco. Ah, teve um dia, mano, sem estar streamando, eu tava só conversando qualquer merda, e aí a gente falou pra caralho. É, não, foi um podcast, foi um daqueles podcasts sobre Kickstarter e tal, é. Eu até jogo essa bosta de novo, até o final, se eu gravar e mexer. Eu jogo pra ver meu nome nos créditos. Fico meus pesos. Mas é muito importante referenciar Might No. 9, porque é justamente a comparação de expectativas. Uhum. A gente tinha uma expectativa muito alta com Might No. 9, e até então, o Inafune, ele era a vítima da história e tava trazendo de volta o que todo mundo sempre quis. Ele sempre quis fazer Mega Man e a Capcom não tava deixando. Aí ele fez um fake Mega Man zoado e ainda falou, cara, vai se foder. E agora a Capcom aparece e fala, ele era o menino. Vocês se daram de mim. Parece que o jogo virou, né mesmo? Ele era o menino daquele meme, né? Jorge quer ouvir metal, pero su mamá no lo deja. E era o garoto que só queria ser metaleiro. Quer ser hardcore. Jorge quer ser hardcore, pero su mamá no lo deja. Mas esse tom pouco interessante. A gente tava com um hype gigantesco com Might No. 9 e ele não correspondeu ao hype. A gente não tinha hype nenhum que ia sair alguma coisa de Mega Man. É isso. Não, a gente já tinha perdido esperança. Não. Que isso, cara? Não é isso. Você não tá com hype de que vai sair. A partir do momento em que você viu esse trailer de Rod, e não, se você não escutar esse podcast e ouvir o que você falou, você tá com hype. É o hype, mano. É hype do moleque que vai transar pela primeira vez. Isso, cara. Tava... Poxa, eu vou transar, moleque. Não. Não é isso, não é só isso. É um moleque que vai transar pela primeira vez no quarto dele e ele limpou todos os bonequinhos de Mega Man dele pra quando a menina chegar no quarto e falar: caralho, ela vai ver esses bonequinhos de Mega Man e ela vai querer fazer muito mais do que só sexo. Ela vai fazer amor pra caralho. Eu acho que nem nessa hora eu fiquei com tanto hype, hein? Isso. E numa hora ela vai olhar pra prateleira e fala assim: me chama de Hulk. Meu Deus. Você não ficou. Você não teve uma ereção com o trailer, não, né, Jorge? Só pra entender. Eu chorei. É amor. Caga nele, cara. A ficção e o. Isso só quando o jogo. Quando o download acabar, você baixou o jogo, aí fudeu, cara. Ele vai dar cagadeira na hora. Quando estiver baixando, tá em 95%, eu. É Oxa! É ele! É ele, viado! A gente tinha muito hype no Might No. 9? Tinha. O hype não foi atendido. Você tá com hype, mas parece que um hype do bem, entendeu? Hype do bem. Que, tipo, por enquanto. Cara, me dá alguma coisa que eu tô aceitando, vai. Me dá alguma coisa. Cara, a torcida vai jogar junto agora, meu irmão. A parada é essa, sabe? Sabe o time que tava mal com a torcida? É, agora vai todo mundo no estádio, vai torcer. Acho que menos com um jogo mediano, vai agradar. É melhor do que nada, né? Como diz o poeta, né? Eu gosto de jogos de diversão. Oi. Eu quero que você grave aqui uma mensagem pro Diego do futuro. Boa. O Diego que vai jogar Mega Man hoje. Você pode fazer pergunta. 8 ou 11? É 11, 11, 11, 11. Você pode fazer pergunta. Você vai jogar o 8 também ainda ao vivo. Pode dar um recado pra esse Diego também, se quiser. Tudo bem. Ô, seu babaca, eu espero que você tenha gostado desse negócio. Se você ficar de palhaçada falando desse jeito, mais ou menos, eu mando você tomar no cu. O jogo parece bom pra caramba, tá entendendo? Eu espero que você tenha motivo do que você tá falando agora, ok? É melhor do que nada, cara. Bom, só deixa um recado pra mim, né? Porque, né, tem que ser sincero. Eu quero ver você no seu canal botando esse trecho do áudio com uma carinha feliz, você assim falando e você respondendo daqui a 2 anos isso, bem? Beleza. Senhor Joe Roy, poderia gravar, por favor, um recado para o Joe Roy futuro quando ele estiver com caganeira? Mega Man 11. Joe Roy do futuro, você sabe que você viu esse trailer, chorou vendo esse trailer e que você vai gostar desse jogo, porque não tem como não gostar. Se você não estiver gostando desse jogo, você virou uma pessoa amarga e eu tenho vergonha de você. Dark Joe Roy, o futuro. The Darkest Timeline. It's the Darkest Timeline. Eu vou pegar meu cabelo, que é meu cabelo todo enrolado. Lado, colocar no rosto assim, e tal, ficar ouvindo Green Day. Você que é o Green Day, é foda. Claro, você que é o senhor do tempo e espaço, todo poderoso, onipresente, príncipe mascarado. Você não precisa dar um recado pra você no futuro. Eu quero que você descreva como vai ser o pivô do futuro desse jogo. Pivoto 2018, 2019? Ah, pivoto 2019. Depois da Copa, isso! Depois da Copa. Ah, pivoto depois da Copa com Might No. 11 aí vai ser um rapaz com 80 quilos, né? Com em torno de 500 mil reais em Bitcoin. Vai estar aí dando entrada. Dando entrada aí na casa própria. Vai visitar o Diego lá em Ottawa. Vai visitar o Joe Rod lá em Nova York, que o Joe Rod vai se mudar de Nova York para Nova York. Vai visitar o Nish Nemigo. Vai visitar o Nish Nemigo lá em Pyongyang. Porra, essa é a promessa de fim de ano? Eu tô dando contexto, porra, caralho. Tá bom, desculpa. Nova York. Quer mudar pra Vancouver? Nova York. Quer ir pra Vancouver? Não tem como mudar agora, Vancouver. Não dá. Mas quer mudar? Quer me mudar na tua história? Pode ser. Ué, Matheus, tu tá mudado pra Vancouver, tá trabalhando na Ubisoft. Fechou. Não, na EA. Tu tá na EA. Tu é departamento de loot da EA agora. Ah, obrigado. Ainda bem. EA Montreal. Ah, fechou. Caralho. Tá bom. Porra, você não jogou pra Vancouver, não jogou pra Montreal agora. Eu tô perdido. Não, cara, é Dark Joe Rod. É Diego na EA, moleque. Mad Max. Olha, é, esse... Ou, esse... ou é a salvação do mundo, cara. É, esse lapso, esse lapso no futuro, ele está fazendo uma live com o Ninja Inimigo e o filho do Ninja Inimigo, jogando esse jogo. E o jogo é bem honesto e a gente fica com uma bela expectativa de que ele pode dar início a uma nova série de jogos do Mega Man, que vai sair um por ano, que é um joguinho bem fácil de fazer e que vai começar a ter uma coisa meio 2.0, porque vão começar a ter monstros desenvolvidos pelos fãs via Twitter ou algo do tipo, e em função disso vai começar a sair jogo praticamente todo ano. E eles vão adotar algo tipo Mega Maker pra você submeter fases pra eles e essas fases entrarem no jogo. Com isso eles conseguem fazer jogo praticamente de graça, porque os fãs vão contribuir e vai ser dito que eles não vão ganhar nada com isso. E aí a Capcom vai lançar um Mega Man por ano. E vai ser legal, eu gosto desse mundo, desse universo aí. E se tem dinheiro, a Capcom está feliz. Isso, estamos todos, né, amigo? Se a Capcom tá feliz, eu tô feliz, cara. E eu estarei em Nova York, a Osasco dos Estados Unidos. Não, aí tá. Então você tem Nova Jersey, é, desculpa. É porque Nova York é a capital do cachorro quente. É a capital do cachorro quente, é. A diferença é que o de lá é muito bom. E não tem coisa pra Você não. Nunca comeu de Osasco? Eu nunca comi de Osasco, nunca comi. Mas olha só, o de Nova York custa um dólar, tá? E geralmente é feito por veteranos de guerra amputados. Eu quero ver se em Osasco. Eu quero ver se em Osasco são veteranos do desmanche de carro, do tráfico, sei lá, amputados. É um pão, uma salsicha. No de Osasco é feito com uma tiazinha. Com caixa de cachorro quente lotado de crochê, que é praticamente uma refeição. Meu pão. Deus, é pão com batata. Tem tiazinhas no pão com purê, meu Deus. Eu não sei como eu imagino essa cena. É, foi extremos muito rápido. Foi. É servido por uma tiazinha com salsicha crustada e Romero Brito. Romero Brito? Meu pai? Cara, ele fala o nome de um técnico de futebol no meio, cara. Eu não lembro quem agora. Percebo de mão? Ai, cara, essa é a melhor parte, cara. Percebo de mão? Guarapari, Búzios, minha arte, né, cara? Ai, cara. Um último detalhe, assim. Parabéns pra Capcom por ter feito esse investimento aí. Já é, então, pelo... No mesmo ano, né? Quer dizer, dois anos seguidos, né? 2016 anunciaram o Resident e 2017 anunciaram esse Mega Man. E tem o Mega Man, o Monster Hunter Rose também, né? Então, três jogos aí de três grandes franquias da Capcom, né? As três das principais, né? Só faltou Street Fighter aí nesse meio, das principais hoje em dia, que eles dão uma inovada, né? São três jogos aí que inovam muito em cima do conceito dos seus jogos originais, no sentido de você retomar uma franquia que bem ou mal tá parada há muitos anos, fazendo o que os fãs queriam, já é muito inovador. Você tirar o Resident Evil da zona de conforto de Wesker e o caralho A4 e fazer um Silent Hill, e você fazer um mundo aberto do Monster Hunter, que, enfim, acho que não é muito inovador, é meio óbvio e só não tinha pensado nisso antes. Mas parabéns à empresa aí. Eu tô erguendo a plaquinha do você não fez mais do que obrigação. É tipo aqueles fulana, parabéns pela formatura, você não fez mais do que a sua obrigação. É tipo a minha mãe me respondendo quando eu falava se eu ia ganhar presente pra passar de ano. Com certeza. Eu sou a favor de não dar presente pra filho que passou de ano, não. Não, mas não tem que dar mesmo, não. Tem que dar mesmo, não. Minha mãe não me dava presente, ela só falava ufa. É, só falava ufa. Quase. Esse era o presente. Foi, é. Ufa. Mas a minha mãe também não falava que ia me bater se eu repetisse, não. Eu falava, quem vai perder um ano da sua vida é você. É isso. Aquele terror psicológico tipo que ninguém morre, né, cara? É, então. Se você não virar o chinelo, sua mãe morre. Se não desvirar o chinelo, né? Parecia que tinha um contador na cabeça da minha mãe quando o chinelo tava virado e tava perdendo, né? Cara, tipo, a gente faz uma fantasy, né? Em três rodadas sua mãe vai morrer. Tocando a musiquinha do Sonic. O que me lembra? Eu peguei, assim, inocentemente, mostrei o Sonic pro meu filho. Falei, olha só que legal esse personagem. E agora ele tá... Oh my God, Sonic! Vídeo no YouTube do Sonic, tentando falar: vai, vamos brincar de Sonic, eu sou o Sonic, você é o Robotnik, você vai me pegar, tá correndo. E a festa de aniversário dele agora, ele pediu muito pra ser do tema do Sonic. Aí. Em Mega Man 11, tem uma festa de aniversário aí do Mega Man. Vai convidar? Ah, de um ano do Marquinhos foi de Mega Man. Boa, vamos ver agora o Mega Man 11 se ele escolhe. É, muito bom. Gostei também. Gostei de vocês. Ah lá. Muito lá, bom. Ah lá. Aí, ó, da bom. Faz um filho aí, faz festa. Faz um filho aí. É, vamos ver isso aí, velho. E boas. Yeah. Senhor Cebolinha Cabeludo Diego Gessel, o que você Olá. Tem feito da vida? As pessoas que escutam esse podcast não conhecem a sua voz aveludada, onde eles podem encontrar mais. Tira que tá zoada desse headset louco aqui. Mas eu estou sempre lá no Fênix da TV, o canalzinho do meu canal no YouTube, que eu falo sobre Mega Man, falo sobre Castlevania, jogo alguns jogos difíceis também. Mas é um canal em geral assim, mais que tenta ressuscitar aí a história dos jogos, trazendo bastante informação sobre algumas franquias que eu gosto bastante. Bom logo, bom slogan que você colocou, cara. Ressuscitando, revivendo a história dos jogos. Muito bom, parabéns. Até porque, né, se você levar em consideração que o propósito do nome Phoenix Down morreu há muito tempo atrás, ele funcionou muito bem no primeiro ano, depois ficou difícil de começar a explicar as coisas. É, eu comecei a trabalhar em cima disso e pra não perder o nome, ficou Phoenix Down ressuscitando a história dos jogos. Por que reinventar a marca se você pode reinventar a missão? É isso aí. E o Diego, eu quero fazer um elogio. Ele realmente virou youtuber, cara. Há algumas semanas ou meses, não lembro mais, eu entrei no canal do Phoenix Down e agora o logo do Phoenix Down, o avatar do Phoenix Down é um desenhinho do Diego. Então agora ele é literalmente um youtuber. Ele é uma persona. É uma persona dessa nova grande mídia incrível aí do YouTube. Então, parabéns, Diego. Eu não sou influencer. Eu aproveitei que fizeram pro lado do trabalho, né? Um bonequinho meu. Falei, vou usar de onde avatar. É isso aí. Agora eu tenho um avatar. Agora eu posso ser um youtuber. Agora eu posso ser um youtuber de verdade, que bosta, né? Meu amigo Joe Rod, confesso pra você, cara, que em todas as suas declarações são muito... Você tem várias postagens no Facebook e no Twitter que são do fundo do seu coração com você torcendo e fazendo as coisas pelo canal. Cada vibrada que você dá pros novos inscritos, cada felicidade de ideias que você tem, cada postagem 4 horas também que você fala, porra, acordei com uma ideia nova pro canal. A sua paixão pelo canal, cara, é uma coisa muito bonita, sério. Concordo. Cara, basicamente foi o canal que me impediu de ter um AVC em 2016. É isso. Hã? Eu nunca comentei isso com ninguém. Eita! Fala aí. Em 2016 eu tava muito estressado com o canal, com o trabalho. Teve um dia em casa, tava só eu e a Jéssica aqui, eu tive uma sensação que depois os médicos que eu podia estar tendo um AVC, que tipo, minha vista começou a ficar preta, o rosto começou a ficar dormente, assim, no nariz, entre os olhos, assim. E eu tive a sensação que o meu olho esquerdo tava derretendo, tá ligado? Aí eu passei no médico, ele falou, você tem que tratar, tem que, sei lá, se estressar menos, porque se aí você pode ter um AVC, na sua idade isso é fatal. E o que me desestressava do trabalho era o canal. Então, assim, pensei que tivesse feito um canal no coração, uma coisa assim. Não. Caralho. O meu canal foi o que me ajudou a lidar com o estresse de trabalho e tudo mais. Fiquei. Esse último ano eu fiquei quase o ano inteiro desempregado também. E o que me ajudava a não despirocar era produzir. Então. Eu não sei como é que é isso. Eu gosto pra caramba do que eu faço, tá ligado? Mas agora que eu foquei a parte do Patos, né? O competitivo de jogos de luta. Me trouxe um foco, né? Porque o canal antes não tinha foco, né? Ele me trouxe um foco de uma coisa que eu sinto que eu sei falar e que as pessoas param pra me ouvir. Eu acho que é importante isso também. Se interessam pelo que eu tenho a dizer sobre, né? E eu gosto pra caramba disso, mano. Eu já tentei ser lindo. Mas essa é a essência de ter um canal, um podcast, cara. Você gerar uma comunidade que gosta das mesmas coisas que você. E é isso aí. Tem muita gente que produz conteúdo hoje no YouTube aí que você vê que o cara farma clique, né? Farma centavos ali. E você tá produzindo algo que realmente vem de você e isso aqui é parada. Isso mesmo. A gente fez o podcast lá atrás, a gente fez assim, cara, vamos encontrar pessoas que gostam de falar sobre os mesmos temas que a gente. Porque exato. Em volta da gente não tem tantas pessoas. E depois isso aconteceu, cara, a minha vida, a vida do Pivoto, você pode perguntar pra ele também, mudou muito, cara. A gente conheceu pessoas que viraram nossos melhores amigos, a gente conheceu nossas mulheres, cara, nossa vida é verdade. Todo a minha conjuntura de amizade, tirando escola, faculdade e condomínio onde eu morava quando pequeno, hoje vem das duas formas onde eu produzi conteúdo ao longo desses anos. O Fanslator é o Silence, entre 2004 e 2008, o Baixo Frente Soco agora, de 2010 até enfim, a Geterna. E o Baixo Frente Soco pegou muita gente dessa galera, né? Sim, e assim, é uma coisa que eu faço questão de falar tudo quanto é lugar e não gosto, mas eu falo, assim, se eu tenho um mínimo de relevância a princípio na internet, eu devo ao Diego. Claro. Porque foi ele, ele foi o primeiro cara que me deu oportunidade pra fazer alguma coisa na internet, fora do meu blog, que foi lá no Phoenix Down, quando eu fiz a Games. Ah. E vocês do Barba de Frente Soco, porra, eu era um colaborador do Phoenix Down, ajudava no que eu podia. Tinha o meu blog que, tipo, não tinha, era só pra eu ter onde escrever também outras coisas. E, tipo, a gente começou a trocar ideia, nunca, sempre, tanto de um lado quanto do outro, sem intenção nenhuma, era de trocar ideia e fazer amizade, e vocês também me ajudaram pra caramba nesse aspecto, tá ligado? Não, em particular, eu quero agradecer a vocês dois. Eu já falei assim, oportunidades afins, né? Mas em 2013, como eu estava começando a trabalhar com lecionando, né? Hoje eu trabalho meio que quase especificamente com isso. Mas eu estava começando em 2013 numa instituição que já até faliu e tal. E foi na época que o inimigo estava para ter o filho dele, né? Então ele não estava podendo se envolver e tal. Então o Baixo Frente Soco, ele não parou. Eu cheguei a viajar para Nova York naquele ano, fiquei 2 semanas lá e saiu. Episódio toda semana, inclusive é dessa época que data a lendária carta do Sassi de Patinete falando que se masturbava pra menina depois do Lost. essa leitura de e-mails foi gravada enquanto eu tava lá em Nova York com o Nininho, né? E não parou de sair programa, e eu devo isso muito ao Diogo, ao Diego, ao Pyron, ao Filerazos, ao Daigo, que foi a galera que conseguiu juntar, né? O Nis Inimigo não tava podendo. Por causa disso, o Mestre Splinter tava fazendo trâmites de trabalho, o Sr. Eternidade estava estudando coisas e montando a empresa dele. Mas a gente conseguiu levar o BFS adiante ao longo daqueles meses. É claro que 2014 a gente repensou e acabou sendo um ano meio morto, 2015 também. Mas ao longo daquela segunda metade de 2013 fluiu normalmente. Eu devo tudo isso a vocês, a gente deve isso a vocês. Eu agradeço muito de coração, sempre agradeci. Se eu começar a falar um monte de nome aqui, eu vou esquecer alguém, mas aí tem a Rebeca, a Debs, o Ogro, o Goku, uma galera aí que gravou em torno de 16 a 20 programas. O pessoal do Pokémon, que a gente, eu me desdobrei lá algumas vezes com o Daigo, outras vezes sem o Daigo, pra ir juntando convidados. Teve semana que eu gravei 4 podcasts. E isso fez o negócio andar, né? Acho que se ele não tivesse andado, talvez tivesse acabado. Felizmente não acabou. E essa questão da produção de conteúdo, vocês dois são pessoas que eu admiro muito. O pessoal do Calibre Lordal são pessoas que eu admiro muito. E vários outros aí. Que essa questão da produção de conteúdo sempre tem diversas métricas. Mas a métrica que mais me apetece é justamente essa métrica que aproxima as pessoas. Essa métrica Quantos que aproxima... Quantos amigos você tirou daí? Ah, em torno de 27. Essas métricas que aproximam... Essa é a métrica foda. Né? Essa métrica que aproxima... o vetor que aproxima as pessoas, e tem um vetor que causa idolatrias, por exemplo. O vetor que causa idolatrias é, por exemplo, o Felipe Neto, ele é um ídolo da internet. Assim, ele fatalmente deve ter feito amigos nesse meio, fez muitos inimigos também, tipo a ex-empresa dele inteira, mas ele certamente fez muitos amigos e outros caras, né, nesse meio, mas eles fizeram muito mais fãs do que amigos. A gente fez meio que, no mínimo, meio a meio, e eu diria até que muito mais amigos do que fãs, porque todo mundo que já chegou pra gente pra conversar por meia hora, e depois a gente estabeleceu uma relação, uma coisa que o Daniel, né, o Axel, uma vez falou comigo, ele estudava no FRJ, e aí a gente foi na defesa de TCC do irmão do Chacal, depois a gente almoçou, e ele falou, pô, cara, eu nunca imaginei há 5 anos que eu ia estar ouvindo um podcast, e 5 anos depois eu ia estar almoçando com o cara e mais 2 pessoas, assim. Eu nunca imaginei que eu ia estar estudando com um cara e de repente eu descubro 2 anos depois que ele num podcast. Porque eu tinha estudado com ele, ele é o NPC da minha turma. Era a galeria da turma de engenharia que tava fazendo computação, fazendo cálculo lá na computação. Nós éramos os NPCs um do outro. Você nunca imaginou que você ia passar e ia estar lá como NPC da sua turma. E que quando você descobrisse que ele tinha um podcast, ele ainda estava fazendo a faculdade. Mas ele foi da minha banca de TCC. Ele se formou mestrado lá e me deu 10. Filho da mãe, esse cara é foda. Daí, não, lá, daí? Eu venci ele de 4 anos de você. Aí depois eu fui lá te ajudar. E o terceiro NPC das nossas vidas lá, depois foi pro Faustão contar piada. E depois virou youtuber com 1,5 milhão de inscritos, cara. É isso aí. Já bateu 2 milhões, 2 milhões de inscritos, é verdade. Bateu 2 milhões aí mês passado. É verdade, cara. E, não, melhor competição de não pode rir da história. O ao vivo? Eu não vi ainda. Eu não o vi. PC? É. Não, eu acho que o melhor de todos é que eu zoo muito o Rafael Studart, que é um dos caras que faz lá o TC com ele, é meu sócio. E eu zoo muito ele, que uhum. ele perdeu pro Azaghal, cara. Na moral, o cara é comediante profissional e perdeu pro Azaghal, meu irmão. É porque ele é muito rico solto mesmo. E o Azaghal, ele acho que ele não. Ele é vazio por dentro. Eu acho que é só gordura aqui. É engraçado quando você olha que alguém é vazio, você tipo, ou você se assusta, ou você ri, é verdade. É verdade. É. E ele foi tentar fazer umas piadas lá pro Azaghal, que no Azaghal acho que nem entendeu. E aí é foda. Perdeu. E ele é riso solto. Mas. Conta pra mim, agora, depois de todo esse coração aberto. Porra, é uma sessão, né? Eu tô até mais leve aqui. Psicologia entre todos onde nós. Onde vocês podem te encontrar? É de roda contigo. É comigo, né? Porque ele tá falando todo mundo. Eu não entendi se era Diego ou Diogo também, eu fiquei quieto. Não, eu já é. Falei. É verdade. Então, eu falei de... Podem... Eu ia falar Diogo, desculpa, Diogo. Vai, Diogo. Não, vocês podem... Meu nome é Diego, porra. Ah, desculpa, eu tava falando... Ah, desculpa. É, agora seu imagina. Nome é engraçado. Peraí, agora deixa o Rod falar. Peraí, vamos ficar quieto um pouquinho. Agora imagina a minha mãe que meu irmão se chama Diego. Tudo bem. Não, mas olha só. Não, eu já te falei isso. Vocês têm algum problema nessa família aí mal resolvido. Com esse nome. Porra, brincadeira, bicho. A culpa é do meu pai, velho. Nem são gêmeos, cara. Não, é dois anos mais. Meu irmão é mais dois anos mais velho que eu. Ele é tão velho quanto o Daigo, né? Dois anos pra pensar em outro nome. O pai é esse mesmo, então. Quando é gêmeo, você tem que ser ali da hora. Vai, dois nomes. Tá Simone e Simária. Pronto, tá resolvido. Não, mas. Enfim. Eu não vou contar a história da família do meu pai, senão vai demorar demais ainda. Não. Bom, vocês me acham no meu canal mesmo, é Joe Rod, né? É o. A incrível ideia de Diogo Rodrigues, né? Dio Rod, né? Eu gosto. Vocês acham lá jogos de lutinha, opiniões sobre o cenário competitivo, principalmente jogos de luta. Ano que vem vai ter não muita mudança, mas vai ter um direcionamento mais focado em algumas coisas aí. E é isso aí, Dio Rod, canal de jogos de lutinha, Patos, meu time de fighting games também. Ano que vem focando mais em jogar mesmo, efetivamente. E é isso. Top. Obrigado pelo convite. Topperson. Eu queria só fazer um adendo, antes que eu esqueça. Já saiu lá no... Um adueno. Já saiu lá no tutorial o vídeo que eu gravei com eles. Eu já não lembro mais o assunto. Foi um monte de coisa. Tinha loot, box. Ah, foi sobre melhor protagonista do... Claro, dos jogos. Sou influencer. Vai ter essa parte. Eu sou. Eu sou um GF lá. Eu sou um sumo. Às vezes, domingo de tarde, segunda-feira de manhã, alguém falta e fala, oh, e aí, cara, chega aí. É porque mora todo mundo aqui perto. Muito errado. A gente, é. Muito errado quando chama de Summon de GF, cara, desculpa. Ah, desculpa, cara. Perdão. É Summon. Summon, ok. Summon. Summon. É, Summon. Perdão. É desenho. Perdão. Desenho. É, bonequinho. E tinha alguma coisa, cara. Ah, sim. 16 e 17. 16 e 17 de dezembro, na escola. Na Zion Escola de Tecnologia, campus de São Gonçalo, município natal de Diego! Não, GC. Eu sou de Niterói, tá maluco? Niterói. Eu só me mudei pra lá por um tempo lá e deu merda em Niterói. Tá bom. Diego, não. São Gonçalo é Vivi. Também, é verdade. É. Também terra também de Vivi Werneck, que esses dias enfiou a porrada na cara do maluco na rua. Vai ter a Pro Cup, que é um campeonato de jogos organizado pela Pro Gamer. Da outra vez eu falei que era de jogos de luta, mas é mentira. Vai ter torneio de Clash Royale também e de LoL. E vai ser nos dias 16 e 17 de dezembro. A entrada, ó, é gratuita, como na maioria desses campeonatos. Você vai lá, acompanha. Se você quiser jogar alguma coisa, se informa pra pagar a inscrição. Eu vou colocar o banner aí na postagem. E é toys. No domingo eu provavelmente vou narrar o Street Fighter lá. É a coisa mais importante. Dia 23 de dezembro temos Baixo Frente Pizza. Morre muita coisa, a vida fode todo mundo, mas o Baixo Frente Pizza tá ali todo ano. Organização Goku esse ano aí. É isso aí, quase um teste. Goku é que tá na frente da parada. Mas se as pessoas quiserem mais informações, que a gente quer deixar elogios e porradarias e lápis, como elas podem se comunicar com a gente diretamente? Mande seu e-mail para pinto do pai do lápis, @baixofrente. Eu gosto de jogos, @baixofrente. O pai, com a galinha da vizinha. O quê? Já procura. Mande seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mas não é só aí, sua diversão não para por aí. Diego, será que você sabe outros canais e meios de comunicação com o Baixo Frente Soco? Com certeza, siga a Twitter, @ Baixo Frente Soco. Que isso, amigo, é um mito. Mas muito obrigado, Jorge, poderia nos ajudar? facebook.com/groups/baixofrente. Que isso, amigo, só tem lenda mesmo, cara. Isso, só tem lenda. facebook.com/baixofrente soco, youtube.com/baixofrente soco, twitch.tv/baixofrente soco. Coloca Baixo Frente Soco em tudo no Google e o que não for desenho do rabo, quem é tudo, tudo papel descarado. xvideos.com/baixofrente soco. Xvideos, a gente prometeu isso. Aí, promessas vazias. A gente prometeu o canal pra quem tocou no Xvideos, acho que em 2011. É, promessas vazias? Alguém prometeu pra BGS. Prometa. Um Baixo Frente Pizza. Um Baixo Frente Pizza. Alguém prometeu um mestre, é verdade, tô errado. A gente tá devendo muita coisa ainda, ó. Claro. A gente fez um ano que a gente quitou várias promessas vazias, mas elas eram muitas, cara. Tem os mestres da porradaria estancando, tem os inimigos na BGS, tem o senhor da eternidade jogando no passaporte do perigo. Cara, eu arrumei o CD, cara. Eu arrumei cópia física dessa porra. Eu perdi, óbvio, que eu me mudei agora, já não sei mais onde tá, mas eu tenho a cópia física agora dessa porra. Cara, teve até Sonic 2006, viado. Teve, é, já tá indo, tá indo aos poucos. É, mas olha só, o Jorod. Eu tô pensando em promover um campeonato online agora no final do ano. Chamar a galera da cena aí. Mas vou pegar um jogo só, porque, enfim, eu sou só um. Mas é que eu quero arrumar uma premiação, entendeu? Uma parada maneira. Então eu tô... Você vai querer fazer um campeonato maneiro, não uma um parada zoeira maneira. Não, mas olha só, é uma parada zoeira. Mas é uma parada zoeira com uma premiaçãozinha. Sabe qual é? Não, mas uma parada zoeira é quando você vira pra mulambar e fala: aí galera, bora jogar um favelão do Street Fighter ali, ou de Smashão, que vai ser maneiro. Outra coisa você vira e fala: vamos chamar a galera da cena, que o inimigo fica olhando no canto geral jogando. Ah, mas é, vai ser vamos online. Vamos chamar Pro Limit de Mukoff, que vamos é chamar, ele. Chamo pra dar uma moral, pra dar uma moral. É bom, cara, é bom a gente se integrar. Inclusive, a maioria dos campeonatos de jogos de luta aí, grandes do Rio de Janeiro, tem sido patrocinados pelo Baixo Frente Soco. Inclusive, esse ano, o Fighting Rio, que é o maior deles, teve lá o nome do Baixo Frente Soco entre o logo da Capcom e o logo, uhum, e o logo da Reginas, que é uma empresa de ônibus lá de Caxias, onde eu morava, que levou uma galera, cedeu um ônibus lá pra galera e pro evento. Então, assim, estamos aí, estamos entre estrelas, estamos entre mitos. Vou dizer uma parada. Esse foi o encerramento mais longo do Baixo Frente Soco. Dá pra fazer parte 1 e parte 2. Aproveita 2 semanas já. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, abraço. Volta semana que vem. É verdade. Ele levou meia hora. Quem, 28 quem minutos. Me procurem os atos que a gente conversa. Caraca. Vamos resolver isso, mano, comendo um dogão.